som. Publica só os marginais. Thank you. Thank you. agitação anarquista La Punk ocorreu de forma simultânea durante os dias 10 e 11 de maio de 2025 em mais de 20 cidades ao redor de Abia Yala, um gesto punk internacionalista cruzando a cordilheira do continente latino-americano do Atlântico ao Pacífico, indo do Caribe às terras em conflito com o Estado mexicano. Desde Santiago, Chile, anarcopunks lançaram um chamado informal acentuado no intuito da jornada, um encontro anarcopunk que colocasse ênfase no caráter político e confrontacional do punk, problematizando nossas posições e lutas, afiando nossas ideias contra o poder e buscando refrescar o espírito anárquico do punk, muitas vezes adiado nestes tempos pelo punk apolítico, comercial, misógino ou ambíguo ideologicamente. Tendo como força realizadora o faça você mesmo e a vontade de expandir o punk como subversão ao poder e à autoridade, se incitou que valores arrecadados com a jornada se destinassem à solidariedade com os companheiros presos ou em apoio direto a iniciativas anarquistas. Mais de 20 bandos punks anarquistas responderam ao chamado, pondo energia para a realização de agitação internacional e localmente, cada bando de acordo com suas possibilidades enropeu, expressando a contracultura punk através de feiras de publicações, zines, ofícios e projetos autogestionados, trocas de ideias, conversas que tensionaram para a expansão da contracultura punk anarquista e combativa, práticas e oficinas diversas, dos primeiros socorros e manifestações à horta, de gravações à autodefesa, do extenso à encadernação, apresentações de teatro, fantoches, malabares, espaços para a infância, projeções de documentários e curtas, arrecadação de encomendas para compras presas, serigrafia, flash tattoos, posições gráficas de memória e atualidade da contracultura punk, mesa informativa de 10 anos da tragédia do Doom, bicicletada, almoço coletivo, gig e apresentações musicais. Estas atividades ocorreram em Santiago, Valparaíso, Concepción, Chilã, Havana, México DF, Tultitlán, Lima, Arequipa, Porto Alegre, São Paulo, Cidade Guatemala, São José, Montevidéu, Buenos Aires, Quito, Bogotá, Medellín, Ibagué e Asunción. A partir dos canais de contrainformação e se espalhando dentro das redes de contato, a agitação anarquista La Punk ecoou pelo continente como chamado informal e recebeu a espontânea adesão de bandos punks anarquistas que sentiam afinidade na proposta e perspectiva da movimentação, respondendo desde a ação com a realização da jornada em seus territórios, impulsionando localmente o punk de raízes e atitude autoritária e combativa. Na sintonia entre estes bandos, coordenando juntos pontos para agitação em comum, anarquizar o punk, se levantaram debates e inquietações, assim como um palpitar de coração irmanados na luta desde a contracultura anarcopunk por diferentes lados. O percurso das múltiplas iniciativas punks anarquistas nas últimas décadas em Abia Yala é repleto de flores e espinhos, com afiadas e ferozes iniciativas como drásticas rupturas. De uma forma ampla, essas estratégias se cruzam e influem na movimentação atual. Neste sentido, companheiros de diferentes latitudes questionaram a participação na agitação anarquista La Punk de um bando que respondeu ao chamado desde a cidade de La Paz, Bolívia. O questionamento era bem feito, questionando a cumplicidade ou envolvimento com indivíduos que, com a redada repressiva ocorrida em 2012 contra a órbita anarquista punk diante dos ataques insurrecionais ascendentes naqueles anos, colaboraram com as forças repressivas do Estado boliviano com delações e aberta cooperação com a polícia. Diante dos ataques insurrecionais, o Estado respondeu com sua linguagem, violência, associações fantasiosas e linchamento midiático, fazendo detenções de forma sortida no meio anti-autoritário. Porém, o pior golpe veio de indivíduos do meio anarquista punk, tanto dos detidos como das que não estiveram no alvo das detenções, quebrando princípios elementares entre anarquistas, como o rechaço total à autoridade, ao Estado, à polícia. A continuidade do fato intolerável é que, percorrido 13 anos desde esses acontecimentos, colaboradores e delatores têm espaço no meio anarquista punk local. São marcantes as palavras do editorial Flores del Caos, refletindo sobre os desdobramentos do golpe repressivo na Bolívia no livro No Tenemos Nada que Pedir ao Estado, lançado em conjunto com o editorial Conspiração Iconoclasta em 2022. Atualmente existem espaços, bandas e coletivos que estão formados por delatores do golpe repressivo de 2012. Pese a que todo espectro libertário conhece o que aconteceu, são aceitos e apoiados, igual que há 10 anos atrás. Existe carência de crítica e autocrítica ao movimento local. Se tem normalizado a delação ao carecer de um posicionamento anticarcerário. Somente reina o cultural e o festivo, pese que muitos levem rebites e pets. Diante desta realidade exposta e por muitos conhecida, se evidenciou a incompatibilidade absoluta dos bandos envolvidos na agitação anarquista La Punk com colaboradores da polícia, delatores e seus cúmplices. Com alegria, confirmamos que a adesão à agitação anarquista La Punk não se deu pelo preenchimento de formulários, mas se constituiu através das posições políticas, cultivando posições visceralmente anti-autoritárias. Sentimos, no entanto, falta do conflito e a crítica que abra as possibilidades para a construção de posições e lutas mais radicais e mais fortes. O afastamento não resultou, no caso da Bolívia, na construção de posições anticarcerárias ou antipoliciais, ou seja, antiautoritárias. Muito pelo contrário, parecia que se autoafirmam na tolerância à delação. Algumas tentativas de justificação que usam a ideia de que é necessário compreender processos locais nos levam a nos perguntar. Conhecer um contexto, um grupo de pessoas é argumento suficiente para compreender atitudes e reivindicações que nada têm a ver com a anarquia nem com qualquer posição contra a dominação? Essa abordagem estancaria a nível local e o nível de interação internacionalista as possibilidades de construir uma proposta anarquista baseada nos códigos mais básicos, porque afirma de maneira implícita que se sou mais próximo de algo ou de alguém não posso criticá-lo, apenas deveria compreendê-lo, e é importante fincar que temos códigos inegociáveis e que se nos posicionamos como antagônicos ao poder, nossas afinidades não podem ser reduzidas a grupos de acolhimentos acríticos. Para nós é importante contribuir para que a coerência faça sentido, entender que a crítica pode ser um caminho fecundo se leva a sério a escolha anárquica. Localmente, armamos a agitação para seguir instigando a contracultura punk, anarquista combativa com memória, atitude e coerência, contrapondo um cenário que despolitiza toda iniciativa, algo que talvez não atinja apenas o punk. Sob a bandeira do apolítico, crescem multidões que são mais funcionais ao sistema do que contrárias a ele, porque o apolítico significa aquele que não luta, que se conforma com ter os espaços e tempos de tolerância dentro do sistema e que, conformado, aceita tudo sem filtro, já que não tem pensamento nem sentido político, não se posiciona, evita o conflito com o sistema, se introduz nos espaços que a mesma dominação lhe outorga. O apolítico significa, então, o apaziguado. Porém, como a vida é política, ser indiferente não significa ser alheio, e sim conivente, em muitos casos até colaborador do sistema. Por isso a importância do anarquista La Punk, como um impulso mais para manter e expandir nossa movimentação na cidade e região, encarando o punk como vivência em luta contra as redes do poder e da autoridade contra o Estado. Ainda sobre as motivações locais, ressaltamos uma questão problemática, a origem de estupefaticação no meio punk. Os conflitos nas ruas com fascistas, skinheads, remonta a larga data na região sul e sudeste do Brasil, muito antes da ascensão de Bolsonaro, ora frequente, noutros momentos esporádico, nunca cessaram. A massiva imigração da população branca, os venenos da sociedade estratificada, o racismo estrutural e outros fatores alimentam o surgimento desses indivíduos e grupos. Uma marcante encruzilhada no meio punk destas bandas se deu no início dos anos 2000, com a tolerância de punks com skinheads abrindo as portas a interagir com fascistas, tanto nacionalistas como com ex-nazistas, assim como outros que se reivindicam tradicionais, apolíticos, Oi, Sharp ou Rash, onde uma miscelânea amorfa unida pela farra atuou sempre em prejuízo da radicalidade no meio punk, ignorando o antifascismo mais elementar, contribuindo desta forma para esta recente ascensão do fascismo na medida que não os combaterem e em tempos idos, mas sim se confraternizaram com fascistas promovendo uma vivência punk sem sentido, traditória, baseada no visual e na música, que segue se reproduzindo. A agitação localmente também se ergueu na contramão e em firme oposição a este contexto. Unindo esforços, anarcopunks de Porto Alegre e cidades da Redondeza fizeram acontecer a agitação Anarquiza La Punk no domingo, dia 11 de maio, com uma animada jornada de atividades que se estendeu durante todo o dia até a noite. Cartazes convocando pintaram as ruas, quebrando o cinza urbano, se comunicando para além dos celulares e redes sociais. Fartas bancas de materiais, zines, publicações, jornais, revistas, livros, serigrafia, música se espalharam pelo salão, gritando anarquia, sendo adubo e expressão da contracultura punk. Lindas faixas cobriram a totalidade das paredes onde se lia: contra as políticas genocidas e o massacre cotidiano dos povos resistiremos. Nenhum passo atrás, toda a vida em luta. Punk é apoio, não competição. Anarcopunks antifascista, pela liberdade contra toda autoridade. Até que arda toda autoridade, inabaláveis até a libertação total. Liberdade para Mônica Francisco, solidariedade sem fronteiras. Alfredo Cóspito, cumplicidade anarquista. Estamos em toda parte. Faixas que, assim como as publicações das bancas, já expressam o tom das posições. Ao longo do dia, uma exposição gráfica de memória e atualidade da contracultura punk, olhando tanto para o nosso passado como para o nosso presente de luta, se manteve de pé no salão, composta por capas de zines, fotos, panfletos e um destaque, com um texto informativo e fotos para alguns punks que, desde a ação direta insurrecional, nos contagiaram e contagiam. Punk Mauri, Santiago Maldonado, Rodrigo Lança, Anarre Salcedo e Hugo Punk. Afiando nossas práticas combativas, a equipe de urgência e emergência fez uma oficina de simulações de primeiros socorros com casos reais ocorridos em manifestações, trazendo ainda para a roda a reedição da publicação. Treinamento de resposta rápida e primeiros socorros, sangue frio e coração quente. Para contato e acessar a publicação, euepoa@raizap.net. euepoa@raizap.net. Antes do crepúsculo, reunidos em círculo, ombro a ombro, debatemos com interesse a paixão e paixão a questão, anarquizar o punk, reconhecendo o punk como vivência, atitude e identificação contracultural que se acende no indivíduo como fagulha de revolta e submissão e na adaptação ao sistema de dominação com suas mais variadas caretas. Encaramos o punk como ruptura e combate ao estabelecido e imposto pela ordem, de natureza anárquica, de negação ao poder e à autoridade. Destes princípios elementares, as ideias sopraram enunciando que punk não é um estilo musical, é muito além de música e visual. Elementos tão explorados pelo capitalismo banalizando o punk, o transformando em mercado nas suas prateleiras e inócuo de combatividade. E mesmo com todo este apelo de esvaziamento da contracultura punk, ela segue vigente, sendo uma ameaça. Estamos vivos. Apontamos que o punk destrói, 77, porra louca, nada contribui, se ancorando em drogas, álcool, estética, bandas incoerentes, atitudes nefastas, naufraga a potencialidade rebelde e subversiva da contracultura punk. Sem esquecer das trajetórias punks anarquistas trilhadas em nossa própria memória, com um latido iconoclasta recusamos o saudosismo, a reverência aos velhos punks, a ideia de que antes era melhor. A contracultura punk não é estática, não está morta, tampouco paralisada no tempo. Está em permanente movimento, sempre se questionando, destruindo e construindo. As ocupações e espaços autônomos foram enaltecidos e incentivados como espaços de criação, agitação e vivência que impulsionam e aprofundam a tensão anarquista e o florescimento da contracultura punk. A construção de práticas cotidianas de negação ao ritmo do sistema em todos os âmbitos da vida, mesmo cercados e em difíceis condições, é um desafio necessário que nos coloca no mundo como contracorrenteza. O rechaço à passividade diante de violências autoritárias patriarcais em nosso meio foi unissono, valorizando nos questionarmos por completo, visando destruir ao Estado, ao capital, ao domínio e não a nós mesmos, tomando a crítica e o conflito como oportunidades pelas transformações necessárias, porém, frisando que a loucura por relações que a procura por relações horizontais não pode ser o único horizonte de luta. Não podemos abandonar a luta contra a rede de dominação e suas estruturas. Estado, igreja, capitalismo, patriarcado, racismo, devastação da terra, porque é nelas que se constroem todas as opressões. Sem ponto final conclusivo, apontamos como necessidade constante de anarquizar o punk e deixar mais punk a anarquia. Brindamos coletivamente a felicidade de nossas decisões e tomada de posição, a felicidade de sermos o que somos. Após a acalorada troca de ideia, encerrando a jornada, balançamos o esqueleto com a música e o ruído punk anárquico da Crua e das bandas Ned Lud e Hospicidade. Das ideias fomentadas ainda nesta jornada de conversas informais, consideramos importante incluir aqui que não encaramos o punk como expressão eurocêntrica. O punk, por natureza, rechaça o centrismo. E se uma fagulha vinda do norte do mundo acendeu essa fogueira, inicialmente contra seu próprio berço, este fogo que se alastrou pelo mundo como contracultura punk muito se transformou e se ressignificou com as lutas ancestrais, tanto em Abya Yala como na Ásia. Somos expressão disto. A agitação internacionalista anarquista La Punk trouxe a memória da vida e morte do punk maori, se situando como a agitação do Maio Negro e fomento do 22 de maio, dia do caos, quando o punk maori deu seu mergulho profundo tentando atacar a escola de carcereiros em Santiago, Chile, em 2009. Dando uma cara comum à agitação, os cartazes em cada território carregam um trecho da poesia de guerra do maori. É hora que saibam que não há lei que respeitemos, que se temos que lutar, atacaremos suas goelas. Saudamos com cumplicidade todos os bandos punks anarquistas que desde seus territórios levantam junto à agitação anarquista La Punk ao longo do continente com fogueiras acesas. Acreditamos que os debates e as tensões foram parte importante para irmos construindo uma afinidade que aprofunda nossa posição antagônica às múltiplas formas de dominação. Anarquizar o punk, para nós, passa por isso, por sair dos lugares fáceis que oferece o sistema, as redes sociais mais comuns, a tolerância democrática a todos sem radicalismo. Passa também pela insistência anárquica na contracultura, que está na corda bamba entre se manter como resposta urbana, antinormalidade e a cooptação pela indústria que a engole e vomita em forma de moda e produto alternativo incluído no sistema. Sobretudo, a anarquia La Punk é mais uma ferramenta para continuarmos na luta contra toda forma de opressão. Que esse caótico fogo contagie mais e mais. Viva a anarquia, viva a contracultura punk subversiva e combativa. Estamos vivos, Porto Alegre, outono de 2025. Fora! Salve, punks! É, nesse programa aí, 12º programa, né? É, eu vou falar sobre os zines, sobre o zine Catastrofilia, que foi um zine que eu fiz em 2011. Finalizei ele em 2011, né? E sobre um pouco sobre, assim, que tem a ver com o contexto dos, da época desse zine, né? A banda Aflicto, né? E aí vou ler alguns materiais da banda Aflicto aí e botar uns sons aí pra rolar aí. Porque assim, não chegamos a fazer nenhuma gravação, só uma assim, de ensaio, né? Uma música, na verdade, nem completa, tá? Mas... E uns ao vivo aí, tosqueira aí, que rolou num gig aí, que a gente tocou, num dos poucos gigs que a gente tocou, né? Mas aí, quando eu falar da banda aí, eu falo mais sobre. E aí, no início aí do programa aí, rolou um textinho, né, da Narcisa Lapunk, que tá no blog Viúva Negra, e da Ocupa, né, Ocupa Viúva Negra. E aí, aconteceu no mês de maio, né? E quem tiver interessado em saber mais sobre como que foi, assim, tem outros textos, né, na internet, só pesquisar. A Narcisa Lapunk, né, tem em espanhol e em português, né, que esse aí foi do pessoal de Porto Alegre que fez, né, mas também rolou em São Paulo e talvez mais algum outro lugar do Rio. Falou aí no texto aí, né, do Brasil, né. E aí, mas o que eu me lembro aqui do que eu li aí, né, foi São Paulo e Porto Alegre, né. E... é isso aí, só pesquisar. Tem no blog, né, como falei, Ocupa Viúva Negra. E tem outros aí, só pesquisar. Narcisa Lapunk, bem, bem massa, curti muito esse texto aí. Então, e aí, essa época aí, eu fiz esse zine, Catastrofilia, foi um zine diferente do que eu tava acostumado a fazer, assim, né. Na verdade, foi o primeiro e único zine nesse estilo aí, né, com bandas e entrevistas, essas coisas, né. Eu nunca tinha feito nenhum zine com nesse estilo, não, assim, né, tipo um zine de cena mesmo, né. Sempre fiz zine sobre coisas meus, minha sobre as coisas, apesar que o Aflicto, né, os Aflicto que eu fiz junto com o Lau, que eu li nos programas passados, também era meio assim, né, um zine de cena. Mas foi assim, né, a ideia era ser assim, né, mas como não tinha muita coisa acontecendo interessante ou de pessoas, de bandas, de punks afim, a gente não fez mais coisa, né. E aí esse daí, o Catastrofilia, foi, né, meio que baseado nessa ideia aí, né, cara. E eu tava, né, num período de transição ali, que eu tinha saído da banda Show de Horror, né, e aí tava rolando a ideia da banda Aflicto, né, que tinha começado, que foi uma ideia que já começou em 2010, mas aí nesse ano aí que eu fiz esse zine, que a banda começou mesmo a gente começar a ideia de pôr a banda mesmo em prática, né, porque eu tava só na teoria até então, né, a gente conversava sobre e tal, eu já tinha umas letras, já tinha umas bases, né, e tal, e que inclusive rolou algumas coisas aí no início aí do programa aí, né, essas bases aí em violão aí que eu botei pra rolar, eram umas bases que eu fiz em 2002, né, quando eu tava morando lá no Refúgio, em Campinas. Eu sentava com o violãozinho na frente do rádio, né, botava o rádio pra gravar e gravava, né, e aí essas bases virou base de um monte de som aí, de um monte de banda que eu toquei, né, Show de Horror, aí do Aflicto mesmo, Autonomous e outros aí, tá ligado. E aí eram umas bases, eu gravava no, como eu falei, gravava no violão e aí ficou registrado. Aí esses tempos agora resgatei aí na fitinha, né? Botei umas fitinhas aqui pra rolar aqui e fui resgatando alguns sons aqui que tava meio perdido aqui, sem relação de sons e tal. Aí resgatei isso aí e resolvi botar aí no programa aí só pra ficar mais um registro também, né? Pra ficar aí de introdução também. Ficou bem legalzinho essas bases aí e tal. Faltou só, né, outras coisas, né? Uma bateria, um baixo, uma guitarria e tal. Mas assim, nessa época eu não tinha experiência nenhuma de cantar. Só sabe, não conseguia, travava. Se fosse tocar e cantar, eu travava. Aí não dava. Até mesmo essas bases eram um pouquinho mais complicadas pra tocar e cantar, pelo menos pra mim, né? Aí depois, agora, hoje em dia eu já consigo fazer melhor, mas mesmo assim não é meu forte cantar, não, nunca foi. Não gostaria mais tocar mesmo. Qualquer instrumento que der na minha mão a gente se vira e toca. Agora cantar já não é muito a minha. Mas então, aí a ideia desse zine aí começou em 2010. Foi um zine até que eu fiz rápido, né? Tirando a parte das colagens, né? Mas assim, porque o conteúdo todo não é. Foi alguns inscritos meus que eu tinha, né? Umas poesias, aí fiz várias colagens, desenhos manuais, tá ligado? E aí rolou a entrevista com o coletivo Rapunker do Subúrbio, né? Que eu colava muito lá nessa época com eles e tal. O Derriba dos Muros e Indigentes. E aí eu vou falar um pouco sobre esses grupos aí, né? Mas um pouquinho na hora que eu for falar sobre o zine. Mas então, aí até eu começou essa ideia de fazer esse zine, porque eu nunca tinha feito um zine com entrevistas, né? Um zine com bandas, assim, né? E meu, sozinho, né? Eu nunca tinha feito, nunca tive muito interesse nisso não, tá ligado? Eu gostava de escrever minhas coisas, falar sobre minhas coisas, minhas perspectivas pessoais. Sempre foi mais assim, né? Poesias e escritos sobre questionamentos variados dentro do punk ou algumas coisas talvez até fora do punk, assim, ou próximo, ou afim, né? E como eu falei, tava começando a ideia da banda Flicto também, né? E eu tava circulando por vários outros rolês, que trombando outras galeras mais novas, né? Então como eu tinha me afastado da galera um pouco mais da minha geração, assim, um pouco mais velha, assim, tava colando com as galera mais novas nessa época, né? É, galera que começou ali de 2007 pra lá, né? Tipo Coqueiro, a galera que começou ali por volta de 2009, 2010 também, Street, Alol, outras pessoas aí, que eu não lembro agora, gente pra caralho, Rael, tinha bastante gente nessa época colando, Japinha, Yasmin, várias galera punk colando nessa época nova, assim, entre 16 e 20 anos, tá ligado? E eu já tava lá passado dos 30, né? E aí eu comecei a colar com essa galera, mas foi bom pra dar um gás, porque as galera que eu colava antes tava tudo já estagnando já, alguns só vivendo de passado, falando de coisa véiaca, que não fazia mais nada aí, né? E aí essa galera aí tava na gás, né? De fazer as coisas, né? E aí, nesse meio todo aí, surgiu, né? Aí surgiu a banda Flicto. E aí também eu fiz esse zine aí meio que pra colocar algumas coisas aí, alguns contatos que eu tava na época, né? O zine Catastrofilia. Né? Meio inspirado na banda Catástrofe Alui, né? Mas tipo um maníaco em catástrofe, né? Alguma coisa assim. Fiquei pensando nisso porque eu sempre fiz zines com muitas coisas de tragédias, coisas desgracentas, né? E aí foi essa ideia, mais ou menos isso aí, catastrofilia, tipo viciado em catástrofe, alguma coisa assim, né? Não que eu seja viciado em catástrofe, né? Catástrofe tá em nosso entorno aí, né? Catástrofes sociais, né? Digamos assim, né? Acho que a ideia era essa, né? Não sei se o termo correto, eu usei o termo correto aí, dessas coisas de filia, né? Que tem. Tem essas. Não sei não, essa é. Esse termo, né? Que vem depois das palavras assim. Que as pessoas têm, tipo, pedofilia, essas coisas assim, né? Tipo, um viciado, um maníaco nessas coisas, né? Acho que é essa a ideia, né? Aí eu meio que misturei aí, né? Só que eu pensei no nome da banda Catastrofe Alui, que eu ouvia muito nessa época aí, né? Catastrofe Alui, e aí eu fiquei com esse nome em cabeça, mas aí eu não sabia o que significava Catastrofe Alui, fiquei com preguiça de pesquisar, e aí eu pensei, catastrofilia, né? E aí ficava diferente também, não copiava de ninguém, né? E aí, já que estamos falando do zine, né, vamos direto logo pro zine, né, que aí qualquer coisa que eu for lembrando de mais alguma coisa aí da época aí, eu vou falando aí durante a leitura do zine, do que eu provavelmente vai ter coisas para falar aí, né, por causa das bandas, do coletivo e tal, Então, e aí esse zine é o Catastrofilia, né, 12 páginas, tamanho A4, né, dessa época aí pra cá eu comecei a fazer sozinho nesse formato, assim, com os zines que eu fiz sozinho, mais prático pra divulgar, acho que eu já tinha falado isso em um outro programa, né, tava ficando mais prático assim com o advento da tecnologia aí, né, das interneticas e tal, pra divulgar pela internet, através de PDF, pra xerocar também, né, dá menos trabalho fazendo montagem, né, um bagulho de preguiçoso, né, que eu gosto de, né, montagem, de fazer as colagens, fazer as artes e tal, mas assim, nesse caso aí, e também para o caso que eu queria fazer desenhado, né, e aí desenhar coisinhas pequenas é meio complicado, né, aí tem que fazer o desenho ou caiu para fazer o zine menor, aí tem que fazer o desenho grande, né, diminuir. Aí eu não tinha tanto acesso a computador ainda nessa época, aí tava ainda engatinhando ainda no meu primeiro, acho que no meu primeiro computador ainda, então não sacava muito ainda das manhas de mexer nessas coisas de edição digital e tal, né. E aí eu queria fazer tudo desenhado, né, que foi o que eu fiz, né, só que aí, né, eu já tinha experiência com desenhar há muitos anos, né, e tal, de fazer quadrinhos, então é chato fazer desenho pequeno, né, e aqueles formatinhos menor de zine, né, então eu preferi fazer assim, né, e aí eu acabei indo, conforme os outros zines foi vindo, eu fui fazendo tudo assim também, né, por causa disso, de botar meus desenhos, né, mas aí conforme agora, né, já saco trampo com isso, saco mais de bagulho de edição de arte digital, né, aí já dá pra fazer o desenho grande e jogar, depois encolher e botar no zine, no tamanho que quiser e tal, né, sem perder os detalhes da arte, né, porque desenho pequeno é descomplicado, né, detalhar, né, pelo menos pra mim, né, eu não sou muito detalhista em coisa pequena, não. Agora, grande assim já dá pra caprichar mais, né, e tal. E aí, ou a capa desse zine, desenhar meus desenhos, né, são vários desenhos assim, né, escrito Catastrofilia embaixo, assim, né, e aí uma cidadezinha toda em ruínas, assim, no pé da página, assim, né, escrito fevereiro, março, abril de 2011, Caxias, né, e aí um desenho, né, eu desenhei e fiz a colagemzinha das letras por cima, né, toda tortinha assim, né, e que a única coisa que eu não desenhei na capa aí foi o que não foi feito manual, quer dizer, foi feito manual a colagem, né, mas as letras foi de digital, né, aí só colei aí, que eu peguei de algum, imprimi provavelmente, e recortei e colei aí, né, Catastrofilia. Aí tem uns desenhos de uns punks, né? Um punk de costas, assim, com faltando os braços, assim, só o de jaco, rebitado, todo arrebitado, né? Tipo um jaco de duas cores, a ideia era essa, né? Metade de um lado, metade preto, outra metade ou branca ou outra cor, né? Dependendo do que é, como é preto e branco, não dá pra pular cores, né? Mas a ideia era ser assim, metade de uma cor, metade de outra, né? E aí com um patch no meio escrito Hardcore. E aí ele é todo rebitado, de um lado é rebite, de um lado é uma cor, né, rebite, do outro lado é spikes, né, e aí de moicano, um moicaninho assim meio levantado, meio caído, e aí uma mina punk do lado assim, né, de dreads, assim, cabelo amarrado, né, só tem o rosto dela, um pedacinho do jaco, assim, na camisa, assim, né, ela tem uns piercingzinhos no rosto, né, e tal, e aí tem um outro punk do lado, essa mina era do lado esquerdo, do lado direito do punk que tem no meio do zine, né, da capa, né, tem um com as mãos na cabeça, né, eu sempre tenho o costume de fazer esses punks, assim, com essas expressões, tipo umas expressões de desespero, né, não dá pra ver o rosto dele, ele só tá de moicaninho, com a cabeça abaixada e com as mãos na cabeça, assim, né, e não dá pra ver mais nada, não tem mais nada na verdade, né, e a folha toda riscadinha assim, né, daí tem um sombreadinho embaixo do rosto assim e tal, e aí tem um outro punk assim embaixo, tocando um baixo, né, com o cabelo espetado também, e um coletezinho de preto assim, né, com todo rabiscadinho, um patch na camisa, e tocando um baixo, né, com contrabaixo no caso, né, calça preta. E aí um outro punk no lado esquerdo, bebendo, de cabelo espetado, né, também, levantado, assim, moicano de spike, né, tipo, essa ideia, meio suadão, assim, né, e aí com uma caneca de bebida na mão, assim, né, bebendo, né, botando na boca, assim, né, meio tosca, meio tortinha a caneca, assim, e aí essa é a capa do Zine Catastrofilia. Aí a segunda página, né, ou primeira página, como queira, né, eu costumo, né, já falei antes, né, segunda página, eu costumo contar a capa como primeiro, então é a segunda página. Tem uns desenhos do Dino, me mandou vários desenhos, um pouco, mais ou menos nessa época aí, uns anos antes, eu acho, né, 2009, 2008, ele tinha me mandado vários desenhozinhos dele por carta, assim, né, uns recortes de desenho, né, tudo cortadinho assim, e aí eu colei na folha, só montei assim os desenhos, né, em várias posições e fiz de fundo dessa página. E detalhe, esse zine, tá, porque na capa não dava pra ver, que a capa eu fiz com a folha de A4 mesmo, mas é o resto do zine, não, essa parte aí também não, essa parte também é de folha A4, como é que fala, folha sulfite, né? Uma coisa que eu aprendi há poucos anos. Eu sempre chamei de folha 4, folha ofício. Não sabia que chamava sulfite, né? Aprendi coisas na internet aí com as pessoas próximas aqui também que fala isso, folha de sulfite. Eu não sabia nem que porra era essa. Era papel, papel A4, tá? Porque A4 caso é o tamanho, né? Então aí a capa eu fiz com a folha normal, né? De coisa, mas é umas partes do zine eu fiz com umas folhas meio bege, que eu achei um bloco de sei lá que porra, esse bloco de coisa com as folhas bem fraquinha, bem forrequinha assim. Não sei se jogaram fora por causa disso, umas folhas bem frágeis assim, rasga à toa. Mas eu tinha achado na rua um bloquinho com essas, um monte dessas folhas assim, no tamanho A4 assim, né? E aí eu xeroquei até uns zines nessa folha assim, que eu tinha imprimi, na verdade. Eu tinha uma impressorinha aqui, né? Ainda tenho, né? Mas não imprimo mais nada, porque dá muito trabalho o bagulho de impressora, manutenção. Nossa, um bagulho chato da porra. O bagulho estraga toda hora, entope toda hora, dá problema, limpeza, não sei o que. Ô, bagulho estressante. Mas aí nessa época eu imprimi vários zines com nessa folha, esse bloco, só pra ficar diferente. Porque depois, com o tempo, eu vi que essa folha não tem muita durabilidade, assim. Então eu tive que algumas coisas meio plastificar assim, pra poder durar mais, que é uma folha muito frágil e muito, parece que se desgasta com o tempo assim, vai se desfazendo. Mas ficou um efeito visual da hora assim, né, fazer com essa folha, né. Aproveitei essa folha, era meio bege, meio de, sei lá, se ela ficou assim com o tempo, ganhou essa cor com o tempo de ficar muito tempo guardado, né. Mas aí eu fiz algumas páginas do zine, acho que só as duas primeiras que não foi com elas, mas o resto foi tudo feito com essa página. E aí eu pintei o fundo, né, nessa segunda página e nas outras páginas todas, pintei o fundo assim de uma, com alguma coisa assim, não sei se era uma, foi uma caneta, se foi um giz de cera assim, meio verde cocô, verde caque, sei lá, aquele verde meio, parece que é caque, acho que é verde caque, né, que fala, né. E aí ficou assim meio de fundo, aí eu rabisquei tudo, colei os desenhos do Dino por cima e depois vim com as tirinhas por cima, fazendo o texto, né, a colagem do texto todinho colado em tirinha por cima dos desenhos, né. E aí tem um punk assim de braços pogando, né, com os cintos rebitados, todos eles assim, de calça rebitada, calça com patch, cinto rebitado, camiseta, um de jaco, cabelos espetados. Aí tem um que é um rato, uma cara de um rato assim. Não dá pra, no zine mesmo não dá pra ver todos, eu sei porque foi o que, né, que eu fiz, né, ainda lembro assim, é porque eu tenho desses desenhos aqui ainda, aqui nas minhas, meus material aqui. Aí tem um ratinho, tem vários desenhos, são vários desenhos do Dino. Aí tem vários tipos de punk, aí um punk de dreads, um punk de cabelo espetado, um punk de moicano, jacos arrebitados, só de camisa, de calça, coturnos e tal. E aí tem um ratinho, tem um outro assim que é só um rosto bem toscão assim. E aí o texto, são um texto, não sei se é um texto só ou são dois textos, não sei, eu vou ler aqui aí a gente identifica, né. Mas começa assim o título: você não agiu, você decidiu, punk só morreu pra quem não viveu. Isso aí foi alguma frase de alguma banda que eu peguei, já usei isso em vários material meu, que eu gostei muito dessa frase, e de alguma banda, eu acho, ou de algum material, se eu não me engano, de algum pessoal do Maranhão, tá ligado. Aí você não agiu, você decidiu, o punk só morreu pra quem não viveu. Eu não me lembro agora de quem é, do que é, mas eu acho que, se eu não me engano, é do Maranhão. Não sei se é a Última Marcha, alguma coisa assim, próximo pra esses lados lá. Não somos daqui nem de lá, somos de todo lugar. A verdade não é tão complicada, mas é dura e fria, é uma lâmina cortante. Somos punks, como tal confiamos nossa liberdade e a ninguém. Não sobrevivemos, vivemos. Não dedicamos nosso amor a alguém, e sim a algo, o ódio. Não a ser digno de amor, meu amigo, mas ódio. Ele nos alimenta, esquenta nossas veias lamacenta, nos impulsionando assim a quebrar os muros erguidos pelas mãos da opressão. Somos filhos do caos, por onde passamos há um rastro de destruição. mas das ruínas semeamos a verdade, às vezes dura, às vezes fria, mas sempre real, já que no coração punk não se bombeiam ilusões, mas apenas o mais vermelho e corrosivo sangue. Japa e Yasmin. Ah, então, esse textinho inicial foi um que eu tirei de um zine do Japa e da Yasmin, que eram os punk que colavam no que era do coletivo Rapaz Surbus, do início do coletivo, né? E aí eles me passaram vários material nessa época deles, assim, que eles faziam junto, uns que eles faziam cada um separado e outros que eles faziam junto, né? E aí eu tirei essa frasezinha aí, esse textinho, né, do zine. Se eu não me engano, esse textinho é da Yasmin. Eu botei já pra Yasmin porque eu tirei do zine que os dois fizeram, né? Mas esse textinho foi a Yasmin que escreveu. Eu achei bem da hora e coloquei no zine. E aí o seguinte, é, no mesmo, na mesma página ainda, né, um outro textinho, é a busca de novos horizontes. É uma escrita que eu tirei de uma conversa. Eu conversei, conversando, trocando ideia com uma pessoa aí na época, lá acho que do Centro-Oeste, assim. E aí ficou muito da hora a escrita, assim, a conversa, né? E aí eu peguei a conversa e transformei num texto, assim, tipo, né, tirei aquelas coisinhas clichês de conversas, né, os cumprimentações, aquelas coisinhas, e transformei isso num texto que eu achei muito da hora, o que eu escrevi ali, que a pessoa escreveu também, né, misturei o que a pessoa escreveu com o que eu escrevi e fiz essa busca de novos horizontes, que aí depois vai vir esse texto também vai virar uma letra da banda Aflicto, que depois eu vou ler mais pra frente aí. E aí, dentro da minha cabeça se explode um campo minado. Dentro de uma subvida louca, me agarro a meus horizontes, na incessante redescoberta das origens, buscando refazer de hábitos desarrotinados. Quero querer muito mais do que eu quero, priorizar várias formas dessa contracultura e fazer dessa retrospectiva que me é lembrada a todo momento eclodir, estremecer-me. Há muito eu me dei uma oportunidade e abracei de estar quebrando mim mesmo, quebrando a mim mesmo, no que se refere a conceitos éticos, morais e sociais. A antissociabilidade sempre me foi sedutora desde épocas, para mim, pré-contraculturais, necessidades de condutas sociais, sociáveis e gestos e gostos populares. Sempre me foram ridículos e incompreensíveis. Me choquei ao me deparar com toda uma cultura fora dos padrões sociais e culturais estabelecidos e automaticamente me identifiquei. Entupido de vícios sociais e comportamentais, comecei com o tempo desfazendo e ressensibilizando e a autodestruir o que eu era. Vivo ainda conflitos constantes, talvez no auge, mas em meio a desesperança e sociabilidades impostas para sobrevivência por todo um ordinário conjunto de normas e conceitos pré-concebidos e enraizados no âmago de tudo que temos contato. Ainda consigo e acredito que outros respirar e sentir algo que me faz querer mudar, criar, mas também destruir o que sufoca minha expressão e vontade. Longe de querer salvar o mundo dos malfeitores e malvadezas da vida, ainda acredito no punk como uma forma real de resistência, de vivência do faça a você mesmo, da cultura de insatisfação. O punk, ou pelo menos a minha pessoa, não defende nenhuma uniformidade, costume ou culto a arquétipos e estereótipos. Muitos abdicam do radicalismo acreditando serem tão criativos e de essência pessoal, criticando alguns ofendidos e preconceituosos com pretensas descaracterizadas, resistências ou posturas de não rotulação ou não definição de grupo e a estética pessoal com síndromes de inferioridade e superioridade à cultura descarada punk, para terem alguma aceitação e se aventurarem nos ditos meios sociais, ou que isso não impeça suas façanhas amorosas. Tratam o punk como uma fantasia e muitos punks também o fazem, e não um comportamento amargo e diverso de caracteres distintos e pessoais, feito à sua cara pelas próprias pessoas punk. O ato então de responsabilidade para com o civilizado hábito de vestir-se e agir não é uma forma voluntária? autônoma e prazerosa, reduzir pessoas ao seu visual é típico de pessoas inferiores e superiores que se vangloriam de suas vantagens intelectuais e sociais, pois que fiquem com elas, que fiquem com suas eternas desculpas medíocres e relações medíocres. Deixe a descaracterização social e degeneração marginal para o punk. Façamos nossos hymns, façamos nossas músicas, vivamos nossas atividades culturais. Aí, essa segunda parte aí, eu tirei do Zine Miséria, da entrevista com a banda Ódio, Conflito e Solidão, que acho que talvez eu leia aí num próximo programa aí. É um trechinho da entrevista. E aí eu não sei se foi quem escreveu a Daca ou o Racó, mas é da banda Ódio, Conflito e Solidão. Solidão e Conflito, eu sempre confundo. E aí tem mais uma poesiazinha, mais uma letrazinha também, que eu acho que era a ideia virar uma letra de alguma banda, mas ficou só como uma poesiazinha. Vozes das ruas. Os punks estão nas ruas, na batida da embriaguez. Nós estamos de partida para dentro desta noite. Nós tomamos as ruas e bares, bebendo com todos a quem nos agradar, sentindo na pele a crueza e a falsidade, rasgando o ar com nossas vozes e corpos. Os punks estão nas ruas. Se algo vai mudar, já não nos interessa tanto mais. A nossa única certeza é que nossas vozes ecoam nas ruas. Punk to punk. E aí agora, a terceira página, é coletivo Rapunk do Subúrbio. É o coletivo lá da galera do subúrbio, né? Do Rio de Janeiro, nessa época aí, quando eu fiz essa entrevista, acho que estava bem no início do coletivo. E aí a galera se encontrava lá no Boogie-Woogie, na favela do Boogie-Woogie, lá na Ilha do Governador, né? Mais especificamente na casa do Perezinho. A gente dava uns rolê por lá na outra favela lá do... Ah, eu esqueci o nome da porra da favela. A gente tava sempre colava sempre lá pra pegar umas paradinhas, que lá na favela onde o Pelezinho morava, acho que não tinha, ou não sei qual que é que rolava lá, por causa talvez da família do Pelezinho, né? Aí acho que ficava meio, todo mundo conhecia ele lá, difícil não conhecer ele, né? E aí acho que a gente preferia ir pra lá e talvez as coisas fossem melhor lá, né? E aí a gente ia lá, porque era no bairro do Cocotá, tinha uma lona cultural da Ilha do Governador que ficava lá também, e a gente dava uns rolês por lá, tinha pista de skate, né? A gente, fora da favela, né? Que era a lona cultural, né? No pé da favela. Assim, de frente pro mar, né? Que a Baía de Guanabara pega lá, a Ilha do Governador é uma ilha, acho que fica dentro da Baía de Guanabara, se não me engano, né? É, não sou muito da geografia, não entendo, sou entendedor, assim, profundo da geografia do Rio de Janeiro, né? Mas aí a Ilha do Governador fica na zona norte do Rio de Janeiro, né? E aí a gente ia muito pra lá, e aí o coletivo rolava lá, né, deles. Então a gente colava lá pra interagir, trocar ideia, rolava às vezes uns temazinhos, né, pra gente trocar ideia e tal, e aí a gente lia uns zines, ouvia uns sons, bebê, chapar e dar uns rolê por lá, né. Fazíamos umas caminhadas longas lá, né? Beirando a Baía de Guanabara, assim, era bem da hora, tá ligado? De qualquer hora do dia, da noite, da madrugada e tal, pá. E era bem da hora, né? E aí eu resolvi fazer essa entrevista aí com eles, porque eu achei que era massa e era uma experiência nova, né? Esse negócio de entrevistar e tal, pá. Só que aí, né, eu não fiz aquela entrevista ao vivo, né? Porque não sei, nem sei como fazer, assim, de, né? Acho que na hora buga a minha cabeça, eu acho, pra fazer as perguntas, né? Então eu escrevi as perguntas, passei pra eles e aí lá, olha, eles responderam, né? Mas aí, né, fiz algumas intervençõezinhas lá na hora, né? Mas foi mais assim, né? Mandei, levei lá as perguntas escritas e eles responderam, né? E aí de fundo tem o escrita, né? O coletivo Rapunk do Surburge. É um desenho do Pelezinho que tá meio apagadão, pelo menos aqui no meu original, né? É, tá meio apagadão. Uma fotinho dele, assim, do Pelezinho mais embaixo, com, não sei se tem mais alguém aparecendo, tem uma pessoa de costa ali, mas não consigo identificar. E aí outra foto embaixo do Japinha, do Ratinho e da Yasmin. E aí o resto é pintado o fundo da página, né? Como eu falei antes no início. E aí é as colagens por cima. Uma parte em tirinha, uma parte em pergunta, né? Por resposta. Pergunta e resposta, né? Aí eu colei umas partes todas em tirinha, umas partes com a cada resposta um parágrafo, né? Sei lá, recortado inteiro, cada resposta e colei. Por cima da página, né? E aí, qual a proposta do coletivo Rapunk? Nossa proposta, como diz a palavra coletivo, algo comum de ligação, uma relação de sentimento, o prazer de ser punk, criar uma exene de qualidade e não de quantidade, buscar uma reestruturação em nossa realidade, desempenhando um trabalho estrutural verdadeiro de oposição e resistência a todo esse quadro de falência que a gente que a cena carioca está afundada. Como você deve ter visto, dentro da proposta base do nosso coletivo, não somos figurantes e nem buscamos autoafirmações, muito menos salvadores de realidade alheias à nossa. Nossa organização é totalmente autogestionária, sem vinculação alguma com grupos ou coletivos existentes no momento. Estamos comprometidos em torno de uma vivência punk, desenvolvendo nossa cultura de forma mais crua e radical possível. Voltando a fazer o punk um lixo novamente. Voltando a fazer intercâmbios com outros estados, o radicalismo da Xene, a volta de pontes que sejam referência a nível nacional e internacional. Segunda pergunta. Conheço alguns indivíduos do coletivo de longa data. Sei que existe a ideia do resgate de certos aspectos da cultura punk há muito esquecidos. O que viria a ser esse resgate, na opinião de vocês, já que o punk está em constante mudança? Bem, Caxias, achamos que temos primeiro que colocar em xeque o que são essas mudanças. Não há nenhuma mudança, a Xene está estagnada, vivendo em um imenso vazio e mentiras. Pois o que nós assistimos hoje, de fato, é um empobrecimento cultural muito grande. Decadência, hipocrisia e podridão dentro destas pretensas e descaracterizadas resistências. A cultura punk está reduzida a fragmentos irreconhecíveis, que até seria pretensioso e de nossa parte afirmarmos que existia uma cena organizada de fato, pois estamos caminhando para lugar nenhum, porra. Apenas criando cadáveres entre os dentes. Hoje é imprescindível uma autocrítica dentro dessa Xene para daí possamos reavaliarmos toda esta conjuntura. Para nós não é apenas um resgate, mas uma retomada de postura onde o radicalismo e a rigidez sejam novamente uma forma de identidade e resistência extrema, verdadeira e insolúvel, onde a brutalidade crua do punk novamente ecoa nas ruas, transgredindo toda esta realidade implantada por meio de conveniências, descaso e apatia, onde se tornou mais fácil e, como dissemos anteriormente, conveniente regredir e se contentar com esta Xene, que só oferece impulsos retardados e uma realidade que não traz aos indivíduos punks um crescimento intelectual e cultural como tempos atrás nos mostrava. Bem, estar retomada seria passar uma ideia de combate cotidiano para seres novos. Não queremos mais esta geração deficiente dentro da cena, uma geração que não sabe sobre a sua própria cultura. Poderíamos falar aqui muitas outras coisas, mas o mais importante é salientar de forma contundente que estamos aqui para o confronto de ideias, oposição a todo este espetáculo que alguns indivíduos não cansam em afirmar que é isto que nós vemos é Xene Punk, pois esta realidade que tentam mostrar nos deixa tão doentes que até poderíamos vomitar nos nossos próprios estômagos. Terceira pergunta: o que é Raw Punk e o que ele significa para vocês? Achamos uma pergunta muito pertinente, pois ficamos a assistir uma porrada de seres se dizendo Raw Punks, mas não tem nenhuma ideia de que seja nossa postura ou penso que somos um bando de punks que andam de preto e até gostam de imitar, não é? Que gostam de jacos de arrebitados, brigas e o som de beat, não é? Nossa visão de Ra, como se fala na Sweden, vai além das destas mentes limitadas possam entender. O que significa Raw Punk para nós é nada mais do que a crueza, apesar de seu radicalismo foi desmanchado e desvirtuado por ditos punks que se definem como tal. O punk é um modo de vida e um sentimento em relação à cultura punk. Para nós é muito mais que visu, é uma postura punk crua do jeito que tem que ser. O punk em primeiro lugar. É isto que nós respiramos, isso que vivemos todos os dias. Poderíamos nos aprofundar mais sobre o tema, Caxias, mas não estamos aqui para dar aula de história para ninguém, nem de quem quiser que busque mais informações. Quais as diferenças de relação que existem entre hard punk e hardcore na opinião de vocês? Bem, dentro de vários aspectos não existem muitas diferenças entre os reais hard punks e os hardcores, por se ver isto até dentro de nosso coletivo, que existe um membro que se assume a postura hardcore. Inclusive não fazemos parte dessa XN dita hard punk, pois não concordamos com a conduta que estas pessoas que fazem passar por hard punk adotam. Isto para nós não é o que o hard punk representa. Fazemos parte da XN hardcore a nível nacional, apesar que algumas questões culturais possam ser divergentes, pois envolve questões tipicamente locais. Achamos que as duas posturas são hoje o foco de resistência que muitos negligenciaram ou sequer pensaram em ser. Quinta pergunta. Aqui lá fora vendem, compram-se materiais que dizem-se no profit, inclusive colocando preços absurdos. O que tem a dizer sobre compra e venda de materiais punks? O velho no profit é válido para vocês? Nossa cultura não é para ser vendida. Sou a favor das distros que fazem trocas de materiais sem nenhum lucro. Sem dúvida nenhuma que o no-profit é muito importante para nós, pois isto é o que mantém nossa cultura viva, ativa e desenvolvendo de forma que não percamos nossa identidade. Mas vamos nos aprofundar sobre a disto, vamos bater uma tecla que estamos colocando há muito tempo, pois até que quando vamos ter que conviver com este comércio paralelo de nossa cultura. O fato é que como as pessoas enxergam a produção cultural e a distribuição de materiais, como encaram o extravio desta mesma cultura para quem não vive a intensamente, hoje podemos ver pessoas se esconderem no no-profit e no DY para praticar suas ações mercenárias de merda. Estamos falando estes pseudos halpunks do Luta Armada, entendeu? O recado de Amarcio Jacaré, que não acrescentam em nada a nossa Xenia a não ser para seus bolsos, que definem os materiais que vendem apenas como plástico e papel, como se nossa cultura fosse apenas mercadoria e não parte de nossas vidas. Somos punks, produzimos nossos próprios materiais e socializamos os mesmos sem interferências de terceiros mercenários do rock. Nunca seremos iguais a estes pseudos. Sétima pergunta, o que tem a dizer sobre colecionadores? Caxias, deixa nossas bocas fechadas, risos. Temos mesmo que falar mesmo destes metais, risos. Bem, são comédias que ajudam a vender a nossa XN cada vez mais. Estes seres têm de tomar porrada, os materiais desapropriados, só isso. Oitava pergunta. Sobre outros grupos punks e afins do punk, tem alguma coisa a dizer, tipo definições políticas e sonoras que vieram se tornar rotineiras no nosso meio, como crust punk, metal punk, punk hardcore, anarcopunk? Bem, isto deveria ser bom e proveitoso, pois possibilitaria dentro destas ambiguidades de discussões e concepções diferentes, posicionamentos diferentes coabitam em prol de uma XN mais ativa e dinâmica, gerando assim um grau de maturidade e evolução dentro da própria XN. Bem, para nós punk é punk sem rótulos, mas questionamos uma coisa, crust metal nunca foi movimento cultural de porra nenhuma, ou é punk ou é metal, caralho. Bom amigo, o punk tem uma postura política. Não somos só um movimento sonoro, temos definições e posturas, e o punk é uma coisa só, pura e simples. Nona pergunta. Comentários sobre algo mais? Bem, primeiramente queremos agradecer pela entrevista e por ter nos deixado colocar alguns pontos que estamos querendo polemizar. Sabemos também que algumas propostas do nosso coletivo são muito ousadas, pois vai de encontro a muitos interesses mesquinhos, a uma realidade de acomodações, intrigas, falsidades e a certos conceitos apodrecidos, distorcidos e inventados de acordo com a ótica e o interesse do narrador. Mas nossa organização é centrada a partir de experiências acumuladas em nosso passado. Aceamos por uma reorganização cultural, queremos exercer um trabalho de reestruturação em nossa cena. Sabemos que é uma trajetória lenta e de reestruturação. Preciso seguir em frente e reafirmar sempre o exercício da individualidade punk. com vontade, desejos e posicionamentos de ideias próprias, explorando da melhor maneira possível nossas potencialidades, preservando a nossa essência, nossa cultura de negação, nosso sarcasmo, nossa descrença, enfim, a radicalidade que sustenta a nossa cultura, que é a mesma que faz continuar viva, pois é o que somos. Objetivo não só como coletivo, mas como indivíduos punks. Como já levar o punk aos seus extremos, queríamos também falar de nosso zine, um periódico chamado Punk Like Pleasure. Também estamos a organizar nossa caixa postal, que deve estar ativa em algumas semanas. Estamos fazendo alguns projetos e tendo reuniões semanais, onde discutimos vários aspectos dentro da nossa organização e debates de vários temas que envolvem nossa Xenia. Ainda fazemos amostra de vídeos sobre vários temas. Cada componente do coletivo tem seus projetos e zines também. Estamos para estabelecer um ponte nosso para desenvolver uma Xenia mais ativa. Como você pode ver, Caxias, estamos ativos naquilo que nos propomos. Nós estamos escondidos nos buracos suburbanos, rindo desses pseudos punks, só esperando o momento certo de contra-atacar. Este momento é agora, pois resistimos a tudo e a todos. A retomada é agora. Acabou o arrego, entendeu? Não. Se fudeu, estamos na pista e não vai ter milonga. Cai pro abismo. Rapunk é isto. Também não entendeu? É gafanhoto. Coitado. Coletivo Rapunk é do subúrbio. Até quando teremos que tolerar figuras que se travestem de punk e que nada tem de novo acrescentar a nossa Xenia? Massageiam seus egos com rebites, deturpam nossa realidade com atos infundados e visus patéticos. Vai, Pelezinho. Então, essa daí foi na segunda. Foi em duas páginas, né? A entrevista, né? Do coletivo aí. E aí nessa segunda página, né? Tem mais uma foto do ratinho, do Japinha. A foto tá bem já desgastada aqui, né? Qualidade da impressão aqui tava horrível, né? Que, porra, nunca vi disputar tanto som feio assim, igual ficou, né? Essas qualidades dessas imagens aí, né? Mas. E aí tem um desenho também do Peleque de três punks embaixo da última frase. E aí um punk, três punks de costa, né? Um de jaco rebitado e moicano com um patch do Anti-Simix, um outro de cabelo espetado e jaco rebitado também com patch do Disorder e Disclose, e aí um outro com cabelo espetado, mas de duas cores, assim, né? Metade uma cor, metade de outra, e com um jaco com um anabola escrito Anark. quinta e sexta pasta agora. É entrevista com a banda Derriba Tumores, né? Nas próximas duas pastas, quinta e sexta. E aí tem umas fotos, né? Da banda, assim, né? Do CD. Tem uma foto assim do Adriano tocando, tem uma foto do CD, tem uma foto num gig que eles tocaram, de fundo assim das colagens, né? Tem uma foto lá do rolê lá de Recife, lá do pessoal lá da época, né? Não dá muito pra ver assim, dá pra reconhecer uma outra pessoa ali, acho que o Amadeus, Alan, os galera que colava na época, né? Aí embaixo tem a foto ali também dos três assim da banda, o Adriano, Amadeus e Alan. E aí na outra página tem mais uma foto de gig, assim, né? Com várias bandas, né? E de um cartaz, né? Do gig. E aí depois tem outra foto com o pessoal também, o Amadeus e os outros pessoal bebendo, assim, né? Dá só pra reconhecer o Amadeus. E aí embaixo, no final da entrevista, tem um desenho meu, assim, né? Escrito punk, com uma expansão, assim, uma estrela do caos, né? E uma cabeça de um punk assim no meio, assim, né? E aí cada letrinha do punk escrito entre as setas da estrela, né? E aí o que é o seguinte, essa com o que aconteceu nessa época aí, foi quando eu peguei esse material aí, Derriba Tus Muros. Aí nessa época, foi em volta, por volta de 2009, eu comecei a frequentar a Flor do Asfalto, né? Que era a ocupação que tinha aqui no Rio, né? Ela já tinha alguns anos, já começou acho que em 2006, né? Foi de 2006 a 2011. E aí devido a várias tretas que rolavam aqui no Rio, entre o pessoal que eu andava, né? Os hardcore, hard punk e os anarcopunks, né? Eu não colava lá, né? Apesar de eu ter sido convidado várias vezes pelas galera anarcopunk, a treta não era comigo, né? Inclusive eu dava rolê com anarcopunks em vários outros lugares do Brasil, menos aqui no Rio, né? Por causa que aqui no Rio que a treta era direta, né? E tal, né? Morei em ocupação em São Paulo com vários anarcopunks. Só que aí teve uma outra ocupação aqui no Rio antes, né? Foi em 2007. E aí teve uma treta lá entre os anarcopunk da Flor do Asfalto com o pessoal lá do Squad Saravá. E aí é uma história bem complicada, bem longa. E eu, na verdade, só em 2009 que eu fui saber o outro lado da história, quando eu colei na Flor do Asfalto, e as galera me contou o que aconteceu lá na treta que teve. Uma treta que teve na Lapa, bem feia mesmo, saiu todo mundo na porrada lá, uma galera lá. E aí eu nem tava no dia, assim, na verdade, eu tava trampando e tal. E aí à noite eu cheguei na ocupa, fui dormir, aí ouvi umas barulheiras, umas gritaria. Mas aí só fiquei sabendo a versão dos caras lá, né, que tava na ocupa que eu colava, né. E aí, né, só que foi meio estranho mesmo, na verdade, assim, né, por algumas coisas que eu vi, assim, né. Mas depois em 2009 que eu fiquei sabendo a versão do outro lado, né. E aí algumas coisas não bateram. E aí outras coisas bateram. Aí eu fiquei sabendo de uma pessoa lá que foi agredida e tal. E aí foi a versão do cara e tal, pá. E aí eu comecei a colar nessa época na Flor do Asfalto. E aí fui até 2011, até a época do desalojo. Eu fiquei colando lá, né, bastante, né. E eu fui me afastando daquela galera que eu colava lá antes, né. Por volta de 2009 mesmo comecei a me afastar desse pessoal. E devido a vários fatores, a essa treta aí que teve na Lapa, a outras coisas. Essa treta aí só foi só um estopim final, assim, pra saber, que eu fiquei sabendo de umas coisas meio cabulosas, assim, né, que eu não concordo. Mas não convém eu entrar em detalhes agora, mas aí, devido a vários outros fatores, também eu fui me afastando, e aí acabei saindo depois da banda Show de Horror e tal, né, e aí comecei a frequentar bastante a Flor do Asfalto, e era um espaço muito da hora. E aí, tipo, pô, vários punks que eu não via há anos, trombei lá, tá ligado, e aí, volta e meia antes de eu colar lá, trombava o pessoal na rua, né, mas o pessoal não queria ir lá na ocupa onde eu tava, não queria colar lá no rolê onde eu tava. Alguma outra pessoa aí, que conhecia os caras, né, mas a maioria não ia por causa das tretas que rolava entre os anarcopunk daqui do Rio e os hardcore, né. E aí a galera não queria se envolver diretamente, tá ligado. E eu trombava. Aí teve um punk de BH que colou, que eu não lembro o nome dele agora, tô com a fisionomia dele na mente, mas não lembro o nome dele, cara. Mas era um punk novo, assim, ele devia ter pouco tempo num rolê assim, e ele colou aí no Rio, deu um rolê comigo, com a LOL, e ele convidou, ele tava caindo na Flor do Asfalto, e aí ele me convidou pra ir lá, convidou a gente, né, no caso, pra ir lá, e aí foi a primeira vez que a gente colou lá, né, fui devagarzinho, né, com medo de rolar alguma covardia, alguma coisa, daí eu fiquei sabendo lá mesmo que, na verdade, o que eu já sabia, né, confirmou que eu não, eu, a treta não tinha nada a ver comigo, assim, as galera sabia qual que era a minha, que eu não tava envolvido nas tretas anteriores e tal, e sabia que eu não era, não pagava adiante a narcopunk, né, porque tinha mais algumas indivíduos que pagavam adiante a narcopunk, né, e aí essa aqui, essa era uma problemática e uma ideia bem idiota, na verdade, né, e aí eu comecei frequentando lá, e aí fui conhecendo, fui trombando umas galera e fazendo uns contatos firmeza, algumas galera que eu já tinha trombado antes, mas só na rua, né, não trombava, não ia lá na Ocupa, né. E aí na Lapa, que era um lugar nessa época, Lapa tava tendo muito espaço para as galera fazer trampo na rua, né? Não tinha rolado aí. Aqueles tempos em tempo na Lapa rolam esses bagulho de higienização, né? Umas revitalização que eles chamam, né? E tal. E aí eles expulsam os trabalhadores, o pessoal que faz mangueio na rua, o pessoal que expõe na rua. E nessa época tava tudo liberado, assim, né? Aparentemente, né? E aí ficava muita galera expondo lá na Joaquim Silva, que é uma das ruas principais lá da Lapa, lá, onde ficava. E aí ficava muita, assim, tinha um barzinho onde os punk parava, assim, e aí volta e meia eu trombava umas galera da Flor do Asfalto por ali, né, e ali foi ali, exatamente ali onde rolou a treta maior que teve porradaria mesmo, né, foi por ali, mas foi um tempo antes, né, aí eu conheci melhor várias pessoas lá e tal, e aí fiquei frequentando lá até 2011, e aí foi 2011 quando eu fiz esse zine aí. A Flor do Asfalto tava sendo desalojado, né? E eu tinha conhecido em 2009, eu tinha conhecido o Adriano, né? Que tava tocando nessa banda aí, Derribar dos Muros, né? E aí, ele tava lá, tava rolando uma treta entre ele e outro cara também, lá do Nordeste. Eu não lembro o nome agora, Otton, né? Os dois tava colando lá, os dois parece que tinham uma treta. E aí, eu não tava fora, troquei mais ideia com o Adriano, o outro maluco eu não cheguei a trocar, mas foi num gig que a gente se conheceu, e era muita gente nesse gig, muito punk, tudo quanto era lugar tinha nesse gig, bastante gente, e aí foi meio complicado assim, trocar, conhecer todo mundo, né, e fui vendo, conhecendo, trombei o China, trombei várias galera de vários lugares, assim, foi um gig bem, bem grande mesmo, assim, bem, bem interessante, muito massa, na verdade, né. A Flor do Asfalto era um espaço muito grande, né? Tipo assim, tinham uns três lugares que tinha uma parte principal, né? Que tinha os alojamentos, as galera, os quartos, né? E aí tinha uma cozinha embaixo que de tempo em tempo eles ativavam e desativavam. Tinha uma cozinha externa na parte mais aberta, uma cozinha maior, onde às vezes o pessoal fazia umas festinhas com culinária e rolava umas músicas. Aí umas festinhas assim de música mais dark, né? E aí o pessoal ficava dançando lá. Rolava várias festas na Flor do Asfalto, muito da hora. Gigs, muitos gigs, muitas galera de vários países colando lá, tá ligado? E aí uma outra hora talvez eu fale mais a fundo sobre a Flor do Asfalto, assim, do que eu conheci, né, e do que eu relatei, outras pessoas me relataram, né, dos anos que eu não frequentei lá, né, e eu peguei muito material lá na época dos alojos, não, tem vários zines aqui ainda aqui que ficou comigo, assim, né, que a galera foi espalhando os material, porque não tinha como ficar com uma pessoa só ou com algumas poucas pessoas, né, porque eles acumularam muita coisa, né, lá, né, então a galera ficou com os equipamentos, então a galera ficou com não sei o quê, e aí ficou muita roupa lá, e aí quem se podia ir pegando, e aí eu fiquei mais de olho no zine, fiquei com algumas coisas de serigrafia também, né, mas muitas coisas de serigrafia acho que foi pra casa do Magu, que era a pessoa que era mais de frente na serigrafia lá na época, e aí outra, mais algumas coisas ficou comigo, e aí esse contato que eu fiz aí com o Adriano, né, cara, e eu, pô, apareceu um cara massa na época, assim, né, comecei a trocar vários material com ele por carta, e ele me enviou vários CDs, vários cartazes, zines dele, zines de outras pessoas, de outros estados, de várias coisas, ele me enviou bastante coisa mesmo, e eu também enviei um monte de material, sendo que eu já tinha passado lá na hora, lá no dia do G, quando eu conheci ele a primeira vez. Ele também me passou bastante material. Eu passei bastante material pra ele também, né? Porque eu sempre levava umas sacolonas de pet, né? E várias outras coisas, meus zines e tal. E aí ele já, quando ele voltou pra lá, pra Recife, ele já me mandou um pacotão de material. E ele tava sempre me mandando material, né? Pelo menos até acho que 2011 a gente teve um contato massa, assim, né? Mas aí a partir de dessa época, acho que 2011, 2012, sei lá, 2013, eu não sei. Teve uma época que eu comecei a ver umas fotos meio estranhas dele com o cara de Rato Porão, tá ligado, na internet. E aí o cara, o pessoal da Guerra Urbana também, que tinha colado aqui um tempo antes, que um dos integrantes que acho que era da Guerra Urbana tocava com ele, né, na Derriba Tumuro. Ele tocava, ele tinha três bandas, né, na época: Derriba Tumuro, que ele tocava, né, Terror Algum e Projeto Macabro. Projeto Macabro era só ele mais um cara. O Terror Algum, eu não sei, Terror Algum parece que é só ele sozinho, e aí onde que ele cola, as pessoas tocam com ele lá, né? E pá, e o Derriba Tus Muros já era a banda mais antiga, né? Da década de 90, né? Do Amadeus e tal. Mas aí ele tava tocando nessa formação aí atual aí, né? E... mas aí eu fui meio que, sei lá, eu fui meio me desinteressando por essa pessoa aí, do Adriano, né, cara? Porque eu não sei, eu vi várias coisas estranhas. Fora esse rolê do Torto e do Guerra Urbana, né? Que o Guerra Urbana também tive um contato com eles nessa época aí, né? Troquei vários material com eles. Eles colaram aqui no Rio, num gig que teve em Maricá, que é na região metropolitana do Rio, lá do outro lado da Poça, do outro lado da Baía de Guanabara, entre São Gonçalo e Niterói. É uma na beira do mar, assim, né? Tem uma lagoa gigante. É um lugar muito da hora. E teve um gig bem na beira da praia, assim, bem na praia mesmo, sabe? Montaram um palco assim, só que era um coroinha lá, um coroa que tinha um espaço lá, meio, o cara era tipo um artesão assim, né, negro e tal, e aí ele cedeu espaço pro punk fazer um evento lá. Tinha um punk que morava por lá, tinha um punk que tava morando recentemente lá, organizaram o gig, foi muito massa, deu pra galera acampar, tomar banho de mar. Então era nem mar lá, né, era uma lagoa de água salgada, né, que vinha do mar assim, né, um lago, né, bem muito grande, dá pra andar, dava, pô, a gente circulou ele andando assim, né, mas é muito grande mesmo. E aí eu trombei esse pessoal aí do Guerra Urbana lá, mas um pessoal do Sul também, assim, mas é uma galera que eu não curti muito não, tá ligado? E aí eu peguei os material com esse pessoal do Guerra Urbana, e depois de um tempo eu vi umas fotos também do baterista com camisa do Casualtes, e aí depois eu fiquei sabendo que o cara agrediu a mina, tá ligado, e tal, e aí eu meio que cortei relações com essas galera aí, tá ligado? Adriano tava no meio desse pessoal aí, não sei se manteve vínculo ou não, mas as fotos que eu via na internet, né, eu fui meio que largando de mão. Ele tentou manter contato ainda, mas eu falei, ah, não vou ficar cobrando nada de ninguém, dando sei lá, eu só fui cortei relações mesmo. Tipo, me afastei só e pronto, e acabou. Não me interessa, não tem mais afinidade, se é que teve, né? Foi um momento assim que aconteceu, né? Rolou uma troca de material intenso, uma troca de ideia massa, né? Mas, tipo, não tivemos vivência nenhuma junto e tal. Ah, depois eu me desinteressei. E aí o rolê lá pra Recife lá ficou muito estranho mesmo, muito bagulho de street punk, oi. E aí ele parece que tava nesse meio, eu desconectei mesmo. E aí, né, mas essa, até então, nessa entrevista aí, né, eu não sei qual é a relação do Amadeus nisso tudo, né, que o Amadeus parece que é narcopunk, né, e nessa época até que tava massa aí, né, as ideias e tal. E essa entrevista aí foi feita aí, né, bem no final de 2010 ou início de 2011, né, ainda não tava, ainda eu não tinha visto nada disso, até que tava de boa ainda o contato, assim, né. Mas vamos ler a entrevista aí, que aí na entrevista vai entrar em mais detalhes sobre qual era o rolê da banda, assim, né? Ah, tá, e assim, não que isso conte muito, né? Também o cara cola com esses pessoal aí desses rapunk aí de SP lá, que eu não curto aqueles rolês daquelas galera lá, umas galera de Brasília também, que uns rapunk lá que eu também não tenho muita. Não tenho afinidade nenhuma com essas galera. Então isso aí também contou também na hora de eu, né, me afastar também, tá ligado? Nas galera muito visual, eurocêntrico pra caralho, apagação de pau de... e várias outras coisas, várias outras fuleiragens, né? Que não convém também ficar dando ibope pra essas galera, não. Prefiro esquecer que essa gente existe. E aí a entrevista é o seguinte: contem aí um pouco como começou a banda e o nome Derriba Tus Muros. Amadeus. No início dos anos 90 surgiu em Recife um coletivo de muita importância para o movimento punk, que se fortalecia a cada dia, se chamava Reação Punk. Através do coletivo surgiu um projeto de banda chamado Antipatia, que logo depois se formou a Derriba dos Muros. O coletivo Reação Punk já não existe, mas a banda Derriba dos Muros e o zine Reação Punk permanecem vivos. Sobre o nome da Derriba, Derriba significa destruir a barreira das discriminações. Destruir esse alguém que está no poder, chamado sistema, que poucos têm muito e muitos nada têm. A Derriba dos Muros é uma metralhadora que atira sem parar, passando por cima do autoritarismo e da prepotência humana. Por isso, a Derriba está na ativa há mais de 14 anos. Segunda pergunta: qual a proposta da banda e sobre o que falam suas letras? Amadeus. A proposta é cultivar o punk vivo e ativo de forma verdadeira, fiel e sincera, com a garra e vontade de cultivar a cultura, mantendo uma expressão forte de ação visual e sonora, valorizando o visual, os pontes, as trocas de cartas, os zines que devem ser editados e permanecerem vivos. Sobre nossas letras, falamos sobre o que acontece no nosso dia a dia. Relatamos a fome, miséria, violência, repressão policial, guerras, subúrbio, favela, tudo o que acontece no cotidiano de um punk que tem uma vida dura, casca grossa. Vocês têm algum material gravado? Terceira pergunta. Amadeus, sim, temos alguns trabalhos gravados, como Derriba dos Muros, cassete 1997, LP Emergência, coletânea Punk Nordeste em vinil 1999, Barulho e Caos, cassete 2002, Contra o Imperialismo do USA, cassete 2003, Ao Vivo na Paraíba, Live Gig PB, cassete 2003, Split Tape com Terror Algum, cassete CD-ROM, CDR 2004, Vivência Punk e Vivência do Caos, coletânea de bandas punk de Recife, CDR em CDR 2007, Resistência Contínua, CDR 2008. E agora em 2011 estamos com alguns lançamentos de projetos e canções. Um desses projetos é o CD Derriba dos Muros na linha do Tiro. Esse material só com músicas inéditas, bem barulhentas mesmo, que é a cara da Derriba. Vamos lançar uma nova coletânea com bandas novas aqui de Pernambuco, bem exclusiva, do jeito que os punks gostam. Quem quiser sacar algum material é só mandar o contato. Quarta pergunta: quais os outros projetos vocês foram e são envolvidos? Participam de alguma coletividade? Amadeus, sim, cada integrante tem o seu projeto ou já teve. No meu caso, eu só já participei de outras bandas, que foram elas Peste Bubônica, Negação Autoridade e o projeto Antipatia. Hoje só participo da Derriba, porque tenho pouco tempo e o mesmo só dá para dedicar-me apenas à Derriba dos Muros. Também já participei do coletivo Reação Punk e de um grupo de estudos chamado NEAP, Núcleo de Estudos e Atividades Anarcopunk. Isso nos anos 90. Edito zine Reação Punk, como havia falado, e sobre a questão da coletividade, desenvolvemos nossos trabalhos todos juntos, unidos de forma verdadeira e direta. Achamos melhor assim. Assim podemos dividir nossas tarefas sem colocar nomes em grupos ou coletivos, pois sabemos que quem são os punks compromissados em desenvolver um trabalho sério. Por isso fazemos bandas, colagens, gigs, resistimos em pontes, em subúrbios e cidades todos juntos, com bastante visual, pois é de grande importância a expressão. Adriano, bom, já toquei em várias bandas como Execração, DZR, Alarme de Resistência, Rejeição Social, Tiner, Projeto em Goiânia, Terror Algum, Agonia Constante e Casca. Derriba dos Muros, onde já toco há quase 10 anos, e na Projeto Macabro, que é o resumo de tudo que já toquei. Tem um projeto chamado Vultos de Lutos, que é um projeto gótico e que no momento está parado, em um momento fúnebre. Já editei alguns zines, alguns que lembro são Alarme de Resistência, Marginal de Beat, Ecos do Submundo. Atualmente estou editando o zine Sickness Days e Ouvidas Amargas, fora as poesinhas que eu fazia e divulgava pelo Brasil afora. Participei do Reação Punk e de um grupo de estudo anarcopunk há anos atrás. Participei de núcleos hardcore, tive uma distribuidora chamada Toras Distro. Quinta pergunta: todos da banda são de Recife? O que vocês têm a dizer sobre a cena de tal lugar e sobre a relação de vocês e se existem outros punks em Pernambuco? Amadeus: nós moramos aqui em Recife há um bom tempo, sou de SP, mas conheci o punk aqui em Pernambuco na década de 80. Júnior é do Rio de Janeiro, mas também conheceu o punk aqui. Adriano é daqui mesmo. Sobre o que temos a dizer sobre a cena daqui é que estamos todos focados com garra e pura força, porque achamos que já perdemos tempo demais e é hora de focarmos em nossas atividades coletivas. Esta é a atual realidade da cena daqui. Em relação a outros punks, aqui é de boa. Em relação à quantidade de punks, tem uns 15 ou mais dentre simpatizantes. Se forem existentes punk em outros locais, não é de nosso conhecimento, pois aqui é uma cidade muito complicada para criar confiança em alguns indivíduos que dizem ter afinidade com a nossa cultura. Porém, a quantidade é suficiente para desenvolver nossas atividades. Sexta pergunta: já tocaram em muitas gigs em outros locais de Pernambuco e fora de Pernambuco? Se quiserem citar algum gig em específico. Amadeus: sim, já tocamos em vários gigs, pois há 14 anos estamos fazendo barulho por aí e continuamos a fazer o que gostamos. Já tocamos em várias gigs em Recife, em outras cidades satélites, em outros estados também. Todos os gigs para nós são muito gratificantes, pois a cada momento é uma surpresa, uma novidade, uma confraternização, uma união contracultural subversiva, The Punks, hardcore do sub para o mundo. Sétima pergunta: a banda se define em alguma definição ou postura do punk? O que vocês têm a dizer sobre essas definições, posturas como rap punk, anarcopunk, crust punk, hardcore, metal punk, etc. Adriano: a banda simplesmente é uma banda punk. Respeitamos todas as posturas dentro da nossa cultura. O princípio cultural deve ser respeitado também. Viva o punk. Viva o ódio e o hardcore. Viva a ruptura e a ação direta. Viva aos subúrbios e às cidades. Oitava pergunta: nos tempos de hoje, a internet tomou de assalto as nossas vidas e mudou completamente todas as formas, querendo ou não, de relação entre punks. Os contatos tornaram-se mais imediatos, as informações mais rápidas e aquisições de materiais com maiores facilidades. Mas os contatos diretos de correspondência por cartas ainda persistem. O que tem a dizer? Aí, três pontinhos. Nada. Nona pergunta. Para finalizar, valeu pela entrevista e um abraço para todos da banda. Em especial aí pro mano Adriano, que tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Espero em breve conhecer outros punks, outros manos da banda. Fique à vontade para considerações finais, quiserem falar algo que tenha faltado. Adriano: primeiramente, obrigado pelo espaço seuzinho para a divulgação da Riba Tusmuro. Adorei te conhecer pessoalmente, tomar uma cachaça com mel aí na cidade da merda do Rio. Sinta-se à vontade para conhecer Hellsif. Quem sabe em breve toquemos aí em sua realidade. Viveremos o punk intensamente. E aí agora no final tem escrito punk, contracultura, resistência, punk marginal, um desenho meu que eu já tinha falado antes. E aí diz que tem uma letra, acho que é uma letra deles, né? Eu não sei, não me lembro, não tá dizendo nada, só tá aqui, né? Vícios inocentes, do pó ao açúcar refinado, da maconha à nicotina do cigarro, do ar que respiramos aos produtos enlatados, de uma dose de uísque ao teu carro importado, de um derrame de cerveja a uma pedra de crack. Sei que tudo isso é droga e se acaba em desastre. E aí no final tem os contatos, né, do Amadeus e do Adriano, né, os endereços deles e tal. E aí é isso, essa aí foi a entrevista com o Derriba dos Muros. A próxima entrevista é com o Indigente, uma banda punk hardcore lá de, pelo menos assim eles se intitulava, né, punk hardcore, uma banda punk lá de São Gonçalo, Niterói. São duas páginas também, entrevista com eles. E aí tem umas fotinhas dos integrantes da banda ali. Nessa época aí era o Ciro, o Léo, quem mais? Eu não me lembro os outros, a cara dos outros integrantes, as fotinhas estão meio apagadas, não dá pra lembrar. Tem as fotos deles tocando ali, dá pra ver o Léo, o Ciro, o... Ah, tinha um outro cara da Paraíba tocando com eles na época. Acho que esse cara tava morando no Rio nessa época. Eu acho que ele era da Paraíba, eu não sei. Na entrevista aí deve falar, eu acho, que ele era de outro estado, né? Lá do Nordeste. Aí ele veio morar no Rio, tava morando daqueles lados lá e assumiu a bateria do Indigente. E aí eu sei que era o Léo na guitarra, o Ciro na voz. E o baixista eu não lembro quem é, talvez falhei na entrevista também. Aí tem mais umas outras fotos de outras formações da banda, com o Alberto, com outros integrantes, assim, né? E aí tem a capinha de um CD, de um dos CDs deles, também no final da entrevista, mais um desenho meu, com um punk assim de costas, assim, faltando a cabeça, assim, né? Com o patch da banda Indigente nas costas. Assim, acho que eu fiz esse desenho exclusivo pra entrevista, né? E aí tá, vamos à entrevista. Como e quando começou a banda? Quais formações tiveram e tem Indigente? R. A banda começou em 1997, passamos por diversas formações, ao todo foram 7. Atualmente a banda conta com Léo Crust, guitarra, Ângelo, baixo, Josias, batera e Ciro, voz. No decorrer dos anos, a banda e os integrantes mudaram muito com relação ao punk. O que mudou ao decorrer do tempo foram os integrantes, porém a postura punk sempre foi a essência da banda. Fale um pouco sobre os projetos que os integrantes da banda têm e tiveram, se quiserem citar algo especial. Idealizamos o Marginal SG, pretendíamos que fosse um coletivo de cultura libertária. Realizamos uma gig, porém a ideia não teve o desdobramento que queríamos. Alguns integrantes da banda seguem tocando em projetos paralelos com outras bandas. Agora estamos focados na formação atual, criando novos sons e produzindo mais materiais. Vocês têm envolvimento com outros grupos não punks daí e de outros lugares com relação a outras atividades extra banda? O Léo e o Crust tinham um engajamento com o pessoal da Ocupação Maria Júlia Braga na UF, aqui em SG. Desenvolvemos atividades na luta em prol da diversidade sexual, contamos sempre com o apoio do movimento GLBT de SG. Quinta pergunta. Como está a cena de SG atualmente e o envolvimento de vocês com outros punks daí? A cena punks daqui de SG não é nada, diferente de muitos lugares. Alguns punks e outros que se redizem punks, poucos que se propõem a fazer alguma coisa e outros que apenas assistem e ainda falam mal. Sexta pergunta. O que vocês têm a dizer sobre a cena punk do Rio em geral atualmente? Cada lugar tem suas características e peculiaridades. E existem divergências, é claro, como em todos os lugares, mas não rola um ganguismo explícito. Os punks conseguem transitar entre todas as vertentes. As pessoas se relacionam com quem elas têm mais afinidade, independente de qualquer outra coisa. Sétima pergunta. E a merda dos shitheads careca que assola essas áreas aí? Como veem isso e... rola confrontamento direto e boicote a essas merdas? E se quiserem falar um pouco da morte recentemente do garoto que eles mataram por aí recentemente. Essa coisa aí, carecas ou skins, sabe-se lá como eles se denominam, não é muito diferente do Rio ou em outro lugar onde existe esse tipo de doença. Um monte de moleques que de alguma forma não conseguem alcançar seus objetivos e resolvem ir para as ruas para descontar nos outros suas frustrações. Com relação ao combate, felizmente em SG são poucos os que se propõem a fazer algo de concreto contra essa praga. Não falamos só de um enfrentamento direto, falamos no sentido geral. Pois de nada adianta você sair nas ruas pensando que vai eliminar toda essa praga na porra e até uma idiotice. O combate ao fascismo não se resume a isso. Existe uma série de atitudes, como boicote a eventos promovidos diretamente por eles ou pessoas ligadas ao mesmo, como também as casas dos eventos que empregam essas pessoas para fazerem sua segurança. Digo isto aqui na realidade de SG. Realização de manifestos, atos de repúdio, distribuição de materiais antifascistas. É foda, cara, que infelizmente existem aqueles que indiretamente toleram essas pragas ou acham que não representam um perigo. Cansamos de ver e ouvir isso. Aqueles que acham só se combate fascistas na Lapa ou rodeados de punks saindo de algumas gigas. Risos. prova disso foi a morte do menino de 14 anos, Alexandre Ivo Rajão, que teve a participação direta dos Careca e Fato, mas também teve a participação indireta de pessoas que sempre foram permissivas. Oitava pergunta. Já tocaram em outros lugares fora do Rio e qual o melhor gig que já tocaram ou organizaram? Especificar um gig é um pouco complicado, cara. Todas as gigs que tocamos foram especiais. Sempre rola uma pauta específica, uma puta expectativa de nossa parte. Porra, muito foda. E o mais legal é que a galera sempre foi super maneira em todos os lugares por onde tocamos. Tanto aqui no Rio quanto fora, o pessoal de Minas Gerais, SP, OP, JF, sempre foram muito receptivos e tal. O que importa na maioria das vezes é as amizades que fazemos e ainda vamos fazer. Nem sempre a melhor giga é aquela que tem um puto equipamento ou maior número de punks. O que importa é levar o som e passar a nossa mensagem, isso que vale. É, nona pergunta. A banda e os integrantes se definem com alguma postura dos muitos dentro do punk, tipo anarcopunk, rockpunk, punk hardcore, crust metal, metal punks, tem alguma coisa a dizer sobre essas definições? E todos na banda são punks? Antes de tudo, nos consideramos libertários. Em termos de som, cada um tem suas preferências e influências e todos têm liberdade para fazerem e criarem o que quiserem. Nosso som tem um pouco de cada um, o que importa é que fazemos o que gostamos, som punk. Finalizando, a décima pergunta e última, né? Finalizando, falem aí os materiais que têm registrados e deixem o contato de vocês se quiserem aí e escreve aí mais alguma coisa que queiram falar. Um forte abraço, punk nessa porra sempre. Somos uma banda punk, procuramos manter vivos nossos ideais, lutamos por isso, queremos igualdade e liberdade, acreditamos na revolução que não será mostrada na televisão sem que haja alguma distorção, acreditamos na revolução, vivemos nessa merda de terceiro mundo, terceiro sub-imundo, pássaros. Passamos mais de 13 anos vivendo nessa merda, meses após meses, foram diversos Setembro Negro, presenciamos quase que diretamente cenas covardes cometidas pela polícia que acredita que ficaria impune de seu crime autorizado. Sobrevivemos a várias noites e guerras, vemos uma sociedade acuada em pânico. Políticos cínicos e debochados transformam o povo em fantoches apáticos, sem atitude para construir uma realidade melhor. Pregadores da discórdia aproveitam-se da ignorância e a miséria propagando o fim do mundo. Induzem as pessoas a se perguntarem o que restará. Acreditamos na revolução e na reação que virá dos indigentes e miseráveis. Todo indivíduo é capaz de agir, capaz de construir autonomia e resistência. Abraços. E essa aí foi a entrevista com a banda Indigente de São Gonçalo, né? É do outro lado da poça, depois de Niterói, né? É, do outro lado da Baía de Guanabara. É uma banda que colava bastante com as galera aqui na época, assim, quer dizer, mais um Ciro, né? Que era o vocalista, era um cara que transitava mente entre vários rolês aí do punk aqui no Rio. Era um cara massa, né? Não sei que fim levou. Faz anos que eu não vejo, né? Nem a banda também não ouço falar, mas é uma banda bastante ativa aí. Eu não sei nem porque coloquei. Não era uma galera que eu colava muito, não. Que colava nos rolês que eu colava, não. Mas era uma galera assim interessante. Eu não sei porque eu quis colocar em Zine, não. Não sei, essa época aí eu talvez até tava meio dando mais abertura para outras galera, assim, né? Talvez seja, tivesse sido essa a intenção, assim, né? Mas aí esse último pedacinho da entrevista estava meio borrado, né? Foi um pouquinho complicado de ler, assim, né? Aí eu até errei algumas partes, assim. Mas é isso aí, faz parte da leitura de zines. E aí vamos lá. É a nona página. Nessa nona página tem um trechinho de uma escrita da banda Ódio, que eu também tirei do Zine Miséria, da entrevista com eles, que eu li no programa anterior, né, num dos programas anteriores, e tem uma poesia aqui, acho que uma letra de música, não sei, tem uma, vou ler aí, vou identificar. Que tem uma outra, e tem uma outra poesia que é da Gabi, que era uma punk de BH, que colava aqui por essas épocas também, colou na Folha Asfalto por um tempo lá, né, e tal. Depois dei uns rolê com ela lá em BH, ela colou aqui em casa e tal, aí ela deixou uns zines também comigo, uns material, aí eu tirei uma poesiazinha dela e coloquei aqui nesse zine, né. Mas vamos lá, a leitura, no meio dessa página tem um desenho meu também, todos os desenhos desses zines que são meus, até agora todos, né, que eu passei o olho, né. E aí tem um desenho de uma mina punk e um outro punk. Essa é uma mina com o cabelo moicano, né? Caído assim, né? É, não tá levantado. E aí ela tá de saia, já corribitado, uma camiseta com um pet, com um punkzinho de moicano, mais pet na saia, uns spikes nos ombros, no braço, coleirinha, e aí o punk que tá do lado dela assim com alguma coisa na mão, que eu, tipo, não sei o que que era, que eu quis que parecesse assim, né? Mas pode ser que seja uma bebida ou um celular, né? E aí tá de jaco arrebitado também, fechado, cheio de patch, bottoms, rebite no braço, patch no braço, uma calça preta também com uns patches também. E aí não tem cabelo, o cabelo dele tá normalzinho, não tá nem espetado, nem levantado, nem nada, assim, tipo, ideia só, mas pra diversificar um pouco nos cabelos, né? Sempre é moicano e cabelos espetados, né? Às vezes é bom dar uma diversificada, né? Porque são muitas, muitas particulares, muitos formatos de cabelos, muitos tipos, né, de fenótipos e tal, né? Eu tento sempre busco dar uma diversificada, né? Muito da hora, né? Fazer visual, pá, moicano, cabelo espetado, já com a... Mas assim, às vezes eu, né, procuro dar uma diversificada, né? Pra tipo, mudar um pouco, né, as expressões, né? Senão fica muito clichê e fica repetitivo, né? E também acaba caindo alguns estereótipos, né? Até eurocêntricos, né? Também, né? Então, vamos lá. Será que existe sempre um sentido? Será que tudo já foi dito e descrito? Que resta a nós, pós anos 80, nos enquadrar e defender algumas causas ou títulos políticos que são distribuídos, os mais raros vendidos e escondidos, em livros e comerciais de televisão? Que sistema mereceria sua alma? Que Deus mereceria sua baba, seu perdão e suas rezas? Desobediências têm seus limites, não é mesmo? Ora, a merda com tudo isso. Ah, sim, mas não apenas isto. Há um vômito punk que consta uma existência órfã, voltada para a descrença na graça, na servidão, nos deuses tolos de qualquer era e nas desculpas covardes e vis, baseadas em mesquinharias e mediocridades, para uma miséria mental e para uma vivência demagoga que cheira a conforto civilizado. Não pega o egoísmo burguês e suas competições para os méritos e aperfeiçoamentos sociais, o que alguns chamam de individualismo, by ódio, conflitos e solidão. Hoje eu passei por tanta gente, mas mesmo assim estou deserto, vagando em torno de mim mesmo, entre o irreal e o concreto. Eu vejo um vulto em outro quarto que poderia ser o meu, preso em arames tão farpados que o próprio tempo me envolveu. Cada dia mais a necessidade de ficar cada vez mais sozinho e menos vontade de conversar, sentindo como se não fizesse mais parte do mundo, como se assistisse tudo acontecendo sem parar, enquanto o tempo parou, e sentar de drogado numa cadeira de um bar não está confortável assim. Rainbow. Te achava tão linda, queria absorver seus encantos. Na cama, no sofá, escorria os litros por todos os cantos. Minha Amazona, minha ninfeta, seu corpo branco como a lua, refletia a luz da mesma. Eu não quero ser seu homem, nem quero ser sua mulher. Não tenho sexo, não tenho escolha. O meu corpo é o que você quer. Suas notas femininas, cada cheiro, cada toque, serão eternamente lembrados. Nosso tempo não volta. Meu desprezo te deixou em choque. Bye, Gabi. E aí essa próxima é a 10ª página. Tem uns escritos assim, meus e de outros, sei lá, não sei agora. Acho que tem letra de banda também. E tem um desenho meu no lado direito, assim, de um punk todo de preto, todo de preto, não tem patch nenhum, calça, bota, coturno, tênis, não sei, assim, tudo preto. E um jaco, ele tá de costa, né, cabelo espetado, um jaco todo pintado, preto também, com spikes e rebites, e aí escrito em cima hardcore e embaixo cru. E aí do lado esquerdo tem um quadrado com uma folha riscada assim, com um desenho de uma cabeça de um punk, né? Sem pescoço, sem nada. Meio com a cara, meio cara de caveira, assim, meio, mas tem uns resquícios de pele ainda, né? Como se fosse É, cadavérico, né? Tipo, já em decomposição, né? E um zumbi ou uma coisa assim, né? E aí tem uns dois brincos nas orelhas, um do lado uma argolinha e um outro uma argolinha com um coraçãozinho. E aí vamos aos escritos. Olhou sem ver a frente, a expressão fixa e vazia dos seus olhos. Parecia uma dessas máscaras sem carne, mas transmitindo através das órbitas vazadas e da boca sem lábios toda angústia, toda tragédia, toda tristeza, que no momento decisivo só pode abrir a boca num horror sem palavras. Mas lentamente a dura máscara da tragédia foi amolecendo, ruindo a carne, sangrando, rompendo a camada de gesso, e um grito lhe saiu dos lábios. Levantou-se cambaleando devagar, com passadas custosas, oscilando de um lado para o outro, à maneira de um homem ferido, e tateou em meio à escuridão impenetrável. Eu saio. A noite pesa, esmaga. Nos passeios arrasta-se impura. Um soco que arrepia os ombros quase nus. Cercam minhas lojas, hospitais, casas e prédios. Eu penso, vejo filas. As pessoas resvalam pelo chão minado pelos canos. E lembro-me o chorar doente do hardcore. As pessoas que se matam de histerismo. Eu medito, quisera que o real desse respostas. A palidez romântica e lunar. E aquela velha na calçada. Mas tudo cansa e vem a solidão. Uncurbed, Failure of God, The Strike of Mankind. Fracasso de Deus. Abra seus olhos, olhe o que Deus criou. Um mundo cheio de raiva, um mundo cheio de ódio. C. Elas te alimentam com seus hinos e com suas mentiras fodidas. Eles tentam lavar seu cérebro. É triste, mas é verdade. Sem esta merda acerca de Deus, não seria bom? Um mundo sem raiva, um mundo sem ódio. Ressaca de tudo e de todos. Garoto morto, casa de detenção, no futuro, no future, no hope. Cheiro de álcool, gosto amargo na boca, suor frio, olhos cansados. Deprê de poeta suicida que nem a tuberculose quis. Corpo doido, dor no fígado. Tosse com fumaça, lembranças que não adormecem. De adverte na cabeça zonza. Fome de nada, nem miojo salva. Narinas entupidas, efeito ainda nervoso. Café forte pro cigarro, começo de melancolia. Belezas que passam, sentimento de revolta. Asco grudado nos pulmões. Querendo uma cerveja ou uma dose qualquer. Cara amassada, corpo bambo, droga nos bolsos ainda. Que bom, marginalidades inversos, amores ao inverso, metralhadoras mentais descarregando elegias e elogios aos perdidos mundanos. Amando somente em instantes, odiando tudo e todos, passeando em vielas na madrugada, encardido de desejos humanos. Evitando as boas companhias, sentindo-se bem somente com quem não presta. Passa e volta a cada gole uma revolta. Bom dia, Mozart, 29 de outubro de 2010. 11ª página, tem um desenho, um stencil, né? Eu acho que foi dos material que o Dino me mandou. Ele tá num círculo assim, esse stencil é uma caveirinha pirata, né? Com aquele tapa-olho, escrito DY embaixo, né? E os escritos colados por cima, assim. E aí vamos lá, os escritos. São vários escritos também, né? Na verdade, vários assim, alguns meus e outros de outras pessoas, também tá misturado. E aí, vou ler na ordem aqui que dá aqui pra ler aqui, mais ou menos, né? Tu sustentas esse sistema de miséria. Paga impostos, trabalha, vai ao futebol. És obediente, acredita na polícia, nos militares e políticos de todas as cores. É formado nas escolas do Estado e dos padres. E com extremos privilégios, vai para as torres do saber, as universidades, para ser mais um adestrado do sistema. Isto é uma guerra e são tantos sorrisos falsos que estão ofuscando meus olhos. Vocês estão felizes em seu mundo? Não deve ser tão feliz ter que deixar alguém de lado para ser destaque, seguir ou abandonar. Nunca precisei de alguém que fosse fazer isso. Cultura punk, subversão da socialização, visual, resto que se destaca na paisagem, incomum, uma experiência de todo dia. linguagem, modos rudes e sarcasmo. Futuro não existe. O que conta é o agora, instantâneo. Realizações tornadas fato desde já. Sentado junto a uma árvore, uma bala em seu corpo, ele está atordoado e padecendo com dores. Então se lembra como tudo isso começou. Só do homem da arma assassina. Não pode entender a causa desse ódio. Não há chance de sobreviver. A dor o consome. Ele nunca teve nada contra eles. Apenas seguia ordens. Encontrar ruaceiros e enviá-los à morte. Ele está gritando. A disciplina não dá chance. Para a caridade, ele sente dores. Ah, que dores. Ele quer morrer. Um momento gracioso antes da morte. Coisas de um rapaz fino e agradáveis memórias. É fácil escolher um lado quando você não conhece realmente os fatos. E aí, a última página, a 12ª, é um desenho meu de vários punks, assim, com umas construções de fundo, né? Prédios, casas, variadas, assim, né? Prédios grandes, casas baixas, casas de barracos de favela. Aí só tem uma frase, né? Quer dizer, uma frase, né? Que é clássica, né? Acho que é de uma colagem que o Johnny fez, né? Num cartaz antigo, né? Feito numa colagem, assim, né? Bem antiga, daqui do Rio, eu acho, né? Que ele fez aqui no Rio, não sei. Sei que é dele, sei que é do Johnny. Você está nisso pela vida ou só por hoje? Você está nisso pela vida ou só por pose? Punk, contestação e atitude. Aí só que aí eu colei a frase por cima do meu desenho, né? Aí meu desenho é um punk, assim, parece ser eu mesmo, né? Eu me desenhei, né? Como me parecia na época, assim, né? Aí um pouco cabelo espetado, uma faixinha na cabeça, de coletinho, vários cintos de rebite, vários braceletes, e aí patches. E aí tá sentado numa mesa com uma garrafa do lado, com um saquinho enrolado, como eu andava. Provavelmente era eu mesmo. Tem uns risquinhos na mesa parecendo que tava mandando uma parada e tal. E aí tem uma garrafinha enrolada com um saco plástico, né? Que é assim que eu carregava as bebidas. Até hoje eu ainda faço isso quando eu levo bebida pra rua. Normalmente eu gosto de ir pros rolês levar bebida daqui, que é mais barato, né? Pra não ter que ficar comprando bebida, não sei quando tem que beber cerveja, aí beber cerveja não tem jeito, né? Tem que comprar no local que você vai, porque, né, beber gelado, né? Agora o quente não, e aí dá pra ir, dura a noite toda, né? Mas levar um quente, né? Eu gosto bastante disso, até hoje eu faço isso. E aí do lado tem um outro desenho, com dois punks, assim, abraçados, e aí com um tá, tipo, como se estivesse gritando, assim, né? Com os olhos meio de olheiras, assim, cabelo espetado, camisetinha com patch, camisa tipo uma camiseta branca, uma calça tipo xadrez, um cinto de rebite, e aí o outro punk do lado que tá fazendo com o dedinho aqueles dois dedos, assim, aquele símbolo, né? Que eu nunca soube o nome dessa desgraça, que todos os punk faz, é um bagulho em inglês que eu sei, assim, de alguma coisa que eu já li. E aí ele tem o cabelo de três cores, esse punk, né? E aí ele tem uma... assim, o desenho é preto e branco, né? Mas a ideia era, tipo, como se ele tivesse um cabelo de três cores, né? E ele tá tudo de preto, né? Tipo, de camisa, assim, uns patch, cintos de rebite, cinto com argola, um monte de patch na calça. E aí embaixo tem uma mina agachada, assim, toda de preto, com cabelo espetado. Não dá pra ver mais nada, tem um bracelete, acho que uma coisa no braço, assim, como se fosse uma tatuagem, nos dois braços. E um outro punk de dreads, assim, de jaco, rebitado, cantando, né? Com o microfone na mão, assim, como se estivesse cantando, né? E aí bastante rebite também no jaco. E aí cinto de rebite, fechiclé na calça, nas pernas da calça, assim, né? Costurado, bottom e tal. E aí é esse aí. E aí de fundo, como eu falei, de fundo tem vários prédiozinhos, várias casinhas, barracos e tudo mais, né? E aí esse aí é o Zine Catastrofilia, 12 páginas, tamanho A4. Uma abordagem policial, uma agressão e uma execução. You Thank you. agora eu vou falar um pouquinho aqui, né? Botar uns sons aí também, pra, da banda Aflicto, né? E é uma banda que começou assim, a ideia da banda começou em 2009, né? Começou com eu e a LOL e o Coqueiro, né? Aí depois LOL se afastou do rolê, sumiu do rolê e ficou só eu e o Coqueiro com a ideia da banda, mas a gente não conseguiu colocar em prática porque não tinha lugar para ensaiar. Instrumentos a gente até tinha, que eu tinha a guitarra, ele tinha o baixo, né? E a ideia principal, no início, a ideia era a gente se revezar nos instrumentos, cada um tocava um pouco de tudo. Na verdade, essa ideia perdurou depois, né? A ideia da banda acabou ficando como essa, de todo mundo se revezar nos instrumentos. E aí ele tocava um pouco de guitarra, eu tocava um pouco de baixo, e eu ia ficar na bateria quando tivesse bateria, né? Também, né? Que eu tenho um saco um pouquinho, bem leve, já tive uma experiência em uma ou duas bandas, né? Mas na verdade essa daí foi a experiência que eu tive mais tempo com bateria, né? Mas depois disso não tive mais experiência com bateria, mas tô pretendendo mais atualmente aí conseguir uma bateria para me montar uma paradinha aqui em casa e poder praticar mais bateria e talvez criar alguns projetos aí, ou fixos ou não, passageiros, com pessoas que colarem por aqui, tá ligado? A ideia é essa. Mas ficar assim, quando quem passar por aqui, a gente monta um projeto, faz, toca e depois sai de rolê e foda-se. E se rolar alguma coisa fixa, né, também, que eu tava pensando em algumas pessoas aqui, mas pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu vou montar uma paradinha aqui, tipo um estúdiozinho bem básico, né? Mas pra poder praticar bateria e botar pra meus instrumentos aqui, né? Tá parado um tempinho aqui, né? Não tenho tocado mais no violão, né? E aí fazer uns sons aqui. E aí, então, aí em 2012, a gente começa a dar muito, a partir de 2011, eu acho, a gente começa a dar muito rolê, que eu conheci o Street, que é o André, né? Street não tem nada a ver com o Street Punk, eu acho que não, né? Pelo menos eu conheci com esse apelido, mas ele era narcopunk, né? E a gente conheceu ele na Flor do Asfalto, né? Ele colava muito com a galera narcopunk da Flor do Asfalto e tal. E ele começou a colar muito com a gente, dar rolê com a gente, comigo, com o Rael, outros punks, com a LOL também, Japinha, Rael, quem mais? Tinha uma galera punk nessa época que colava junto assim, mas era a galera tudo nova assim, né? Só eu que já tava passando dos 30 assim, né? E as galera tudo entre 16 e 20 anos assim, por aí. O Stage também nessa faixa etária aí também, mais ou menos. E o Coqueiro também. Eles estão tudo mais ou menos da mesma idade. E aí a gente começou a andar junto e ele tocava bateria. Tocava numa outra banda chamada A De Negação, que era ele, o Andrezinho e o Uri. Era Street, Andrezinho e Uri. Chamava A De Negação, a banda narcopunk. Tocava muito na Flor do Asfalto. E aí ele tava, nessa época a banda tava parada, né? Vários problemas aí, e aí a gente falou, ele tava colando muito com a gente, falou, vamos fazer um som junto. A gente tem uma ideia na banda aí, Aflicto, e falamos com ele qual era a proposta da banda. Aí a proposta era o seguinte, era, tipo, cada um fizer seu som, canta. Porque assim, tipo, pra você expressar melhor a sua ideia, né? Tipo, um bagulho que diz mais respeito a você, às vezes, a letra, né? E tal, e cada um canta, todo mundo que escrevesse a letra cantava a sua própria letra, né? E a gente dá uma revezada nos instrumentos, era tipo rolar umas rotatividades de vez em quando, em alguns sons, não em todos, né? Mas aí fixo era mais eu na guitarra, Coqueiro no baixo e o Street na bateria. Mas aí de vez em quando o Street ia pra guitarra, eu ia pra bateria, Coqueiro ficava no bairro, o Coqueiro às vezes ia pra guitarra também. O Coqueiro só não chegou a tocar bateria, mas o Coqueiro ficava se revezando entre guitarra, baixo e voz. Eu e o Street ficava se revezando entre guitarra, baixo e bateria. Aí tinha uns sons que eu tocava bateria, aí o Street, como sacava mais de bateria, ele me passava uns toques, né, pra mim, dando umas praticadas e tal, né. E aí a gente tocamos, acho que a gente chegou a tocar uns 3 gigs, 2 ou 3 gigs. A gente tocou lá no Complexo do Alemão, numa pracinha, que rolou um gig lá muito caótico, lá muito, muito louco, que tem até um registrozinho no YouTube, né? E aí eu até, tipo, transformei em MP3 pra rolar no programa, né? Esses sons. Dei uma modificadinha, assim, né? Tirei algumas coisas e tal. Mas, assim, é uma barulheira desgracenta, tá ligado? Ali tá a qualidade bem, bem... Já era bem barulhento o som, né? Mas, assim, no ensaio dava pra ouvir legal. Mas aí no gig tá bem caótico. E tem uma musiquinha que não ficou completa, que foi gravada pela Mika, que era companheira do Street na época. Ela foi no ensaio da gente e gravou no celular. Só que não gravou até o final e ficou cortada a música. E na verdade foi a primeira música que a gente fez, né? E aí a gente tocou num gig no Espaço Outro, que era um espaço anarcopunk, que tinha lá em Vila Isabel. E aí a gente tocou com a banda Descaus, que é uma banda de SP, né? E aí essa banda, os caras curtiram a gente não se conhecia, né? Pelo menos eu não conhecia os caras. E aí, eu não sei o resto da banda, não lembro se vocês já se conheciam, mas eu não conhecia. Aí os caras chamaram a gente pra tocar em SP, né? Só que, né, não me avisaram, né? E o pessoal da banda, o Rael... Ah, é, tinha um Rael que entrou depois, aí eu esqueci de falar. O Rael era um punk que colava com a gente, só que ele não tocava instrumento nenhum. Aí um dia no ensaio, pegou no microfone e começou a cantar lá as letras lá que estavam no papel. Mas ele só gritava, né, na verdade. E aí a gente deixou de ficar na banda e tal, mas aí ele não tava muito interessado em fazer porra nenhuma, ele só queria estar ali de onda ali, né, cara? A gente acabou depois tirando ele da banda, né? Mas no início, assim, ele ficou um tempinho lá ensaiando com a gente, mas a gente falava pra ele, pô, cara, você tem que fazer alguma letra, você tem que fazer alguma coisa, pra gente tocar um instrumento aí, sei lá, a gente ficava dando várias ideias pra ele, ele não se interessava, a gente falou, ó, cara, a amizade continua, mas punk é punk, né, cara? E a gente aí, a proposta da banda é, tipo, todo mundo ativo, todo mundo produzindo, todo mundo, né, faça você mesmo, né, cara? Se parasitar, só ficar saindo com rolê pra chapar e beber e não produz nada, amizades à parte, né, cara? E aí ele ficou chateado, mas né, a gente teve que, né? Mas ele continuou insistindo, né? Mas porque ele achava que a gente tava zoando e tal, e a gente tava falando sério, né, cara? E aí ele não entendia a ideia, tá ligado? Ele achava que o bagulho era só zoeira. Ele conhecia 3-4 bandas e achava que era punk, botava visu e tal. E ele só usava os pés daquelas mesmas bandas. Ele só ouvia, quando você chegava em algum lugar, ele sempre botava as mesmas banda pra tocar, era tipo meio, né, mas era um cara maneiro assim, tá ligado, de um cara de confiança, tá ligado, então, um cara maneiro de dar rolê com ele, mas bem limitado, né, na ideia do punk assim, né, então a gente acabou tirando ele da banda, mas aí ele, os caras da Descaus chegaram e falaram com ele que pra gente tocar lá em São Paulo, e ele aceitou de imediato, só que aí depois a gente chegou e trocou ideia com ele, falou, pô, cara, não é assim não, a gente não pode chegar e tocar em qualquer lugar, a gente tem que saber quais bandas que a gente vai tocar, onde que é, como que é isso, quem é essa galera, tá ligado, e tal, porque tem muita estreia, tem muita pilantragem, tem muita fuleiragem aí, tá ligado, e a gente não sabe, a gente tem que saber, tem que se informar tudinho, né, de quem é essas galera, né, mas aí acabou que foi de boa, assim, né, no final das contas, a gente foi, até procurou, antes do giga, a gente procurou fazer os contatos, ver qual que era, e tal, e aí a gente foi parar lá no ABC Paulista, né? Isso aí que foi doido também, quando eu fiquei sabendo o local, né? Falei, ixi, fudeu, agora que vai dar merda, bagulho de careca aí, sei lá, tá ligado? Eu só ouvia falar isso do ABC, né? Eu nunca tinha ido pra lá. Dei vários rolês pro SP, mas nunca tinha ido pro ABC. Pra mim, ABC era a terra dos careca. Os punks pouquíssimos que tinham pra lá, que eu sabia que não colava com careca, era bem raro. Assim, até onde eu sei, né? Mas aí quando a gente chegou lá, era São Caetano do Sul, né? Foi uma rolezão do Tietê pra lá, pegamos não sei quantos metrô, trem, não sei o que pra ir pra lá, né, mas muito doido porque só paga uma passagem só, eu nunca tinha visto isso assim, porque aqui no Rio você trocou de condução, paga passagem, não tem negócio de integração com uma passagem só não, troca de bagulho e paga, a vantagem daqui é que tem muito calote, né, então você não paga um, não paga outro, não paga outro, às vezes paga um só, mas aí você vai pra um longeão com uma passagem só, às vezes nenhuma. Mas lá não, era uma passagem só pra vários condução, blá blá blá. A gente foi, aí chegamos lá em São Caetano do Sul, aí a gente trocou ideia, o Duca, que era o Descaus, foi buscar a gente de carro lá na estação de trem. E aí trocamos ideia, aí ficou, ele falou que aí a gente tava meio bolado, né? Porque a gente tomou várias figuras sinistras no caminho, né? Uns bagulho muito cabuloso, tem uns visual muito cabuloso nas galera em São Paulo, assim, né? Com rijaco, tipo de skin, assim. A gente viu até um cara com um símbolo tipo de fascista, assim, num jaco, mas parece que era tipo uma marca de roupa que tem lá, né? Tipo uma cruz de ferro, cruz celta, não sei, uma coisa assim. Mas eu depois fiquei sabendo que esse aqui é uma marca de roupa que rola em São Paulo, roupa de frio, assim, né? Aí parece uns jacos de skin, assim, né? Mas eu acredito que deve ter vários skins que usam esse bagulho. Ou talvez tenha até um vínculo mesmo, né? Não sei, né? Cheio dessas marcas famosas aí que tem isso, né? De nazi, o caramba. Não duvido nada. Mas aí a gente chegou lá, o Duca falou que lá em São Caetano do Sul era tranquilo. Lá era um dos lugares de ABC onde tem menos bagulho de careca. Assim, não tinha aquela movimentação grande. Lá ele falou que era mais de boa. E aí tinha uma movimentação de anarcopunk por lá e tal. E a gente foi pra casa lá do Raul, lá, que é um punk que trabalha com jardinagem, né? E aí a gente foi pra casa dele, né? E aí tinha um segundo andar na casa dele, assim, vazio, né? E aí eles colocou a gente lá, os punk lá. A princípio lá, quem chegou primeiro foi eu e o Rael, né? Que eu paguei a passagem do Rael, o Rael tava sem grana, porra louca, até nisso, né? Mas aí eu tava fazendo uns freelances com um cara aqui de estamparia, e aí tava virando uma grana maneira. E aí eu paguei a passagem pra ele, os caras falaram que ajudava de custo lá, tinha ajuda de custo e tal, pra passagem e tudo, pra estadia, blá blá blá. Eu falei, ah não, vamos de boa. Aí pá. Aí a gente foi pra casa desse cara aí do Raul. E aí você deu um segundo andar lá, a gente chegou lá, tinha outros punks, aí a gente ficou lá. E aí depois chegou o Street, chegou o Coqueiro, que foram de carro com o Marcelo, com outros punks daqui do Rio. E aí a gente ficou na casa desse cara, a gente foi no mercado, o cara fizeram uma compra de bebida enorme, muita bebida mesmo, várias comidas, porque o pessoal lá era vegano, né? E aí compraram muito rango vegano, mas só que eu tinha levado um monte de droga daqui do Rio. Não conseguíamos comer, só conseguia beber. A gente ficou 3 dias lá. O giga era no domingo, a gente chegou lá no sábado de manhã. E o giga era no domingo, tá? A gente ficou de sábado até domingo à noite, só chapando, se drogando, uai, e tal, e nada de comer, né? E aí bebendo pra caralho, bebendo muito, tinha aquelas bebidas de cachaça com sabores, né? Baratinho lá. Tinha umas cervejas de lata lá, de 2 contos, em pouco, tá ligado? Kaiser, que eu não via há anos essa cerveja e tal. E aí... aí tá, no dia do gig, nossa, quando eu cheguei lá, já, a galera saiu de rolê pra comprar um conhaque, aí tomei conhaque, já vomitei a porta do gig todo, vomitei mais de umas 10 vezes até a hora de tocar. Na hora de tocar eu tava encostado no palco, na parede, assim, com a guitarra, tocando encostado na parede, quase querendo deitar, tá ligado? E aí, mas foi bem da hora tocar, assim, foi uma galera, um público meio metal, assim, né, a galera, assim, mas tinha muito punk, assim, mas a maioria do galera que tava lá no bagulho metal, assim, mas tinha muito punk, mas o espaço da hora, bem grande, muita gente mesmo, mas umas galera interessante, toquei ideia com várias galera, toquei muito material lá, levei muita coisa, como sempre, eu levo bastante coisa, e aí peguei muita coisa lá com as galera lá, e deixei muita coisa por lá também, e aí foi bem da hora, e aí depois disso, a gente voltou pro Rio, e eu não me lembro da gente ter tocado em mais nenhum gig, não, mas essa aí é mais ou menos a historinha do Aflica. Depois a gente continuou só ensaiando também, que era uma proposta da gente também, não ligava muito pra pessoa de gig, não, era mais a gente fazia entre a gente mesmo, tá sempre ensaiando, tocando, colando junto, e aí o ensaio da banda era já um motivo pra gente estar junto, trocar ideia, conspirar alguma coisa, e chapar também, né, e tal, e era um rolê, né, ensaiar. E aí fazia uns ensaios abertos, né, colava outros punk, e a gente ensaiava muito na época na casa do Chinchilla, lá no Complexo Alemão, e aí eu corrava de outras bandas ensaiar com a gente também, e era bem da hora, só que a gente deu mole de não ter gravado nada, né, dos ensaios. Ah, sempre deixa pra depois, era só botar um celular qualquer lá pra gravar a porra lá, eu já criava um registrozinho, mas ninguém deu importância, e a gente tava mais se importando mais com o rolê em si, né. Acabou que isso até foi recorrente em outras bandas que eu já toquei, né, talvez, né, às vezes eu pensei, será que isso não é culpa minha, eu que deixava solto assim, não sei, né, porque é um coletivo, né, não tinha como eu decidir nada sozinho, né, então acabava ficando solto assim mesmo, mas às vezes, né, faz falta, né, tinha que ter deixado, tipo, já tinha essa tecnologia, né? Se fosse antes, umas épocas antes, que ainda não tinha celulares bons pra fazer isso, celulares com um bagulho de gravar, assim, bom, né, cara, e era ainda nas gravações de fitinha, aí era mais difícil, né, ou com câmera, né, que às vezes a gente gravava na época do show de rua, a gente conseguiu gravar alguns áudios assim, com câmera, e aí gravar o vídeo, mas não filmar mesmo, só deixar gravando o áudio, né, e depois transforma o vídeo em áudio, né, e aí virou uns registrozinhos assim, né. ficava só no áudio mesmo. E tinha uma câmera que tinha essa opção de gravar só áudio também, que tinha na época, assim, eu não me lembro qual era o nome, era uma dessas câmeras famosinhas da época que rolava, assim, todo mundo tinha. Aí ela tinha a opção só de gravar áudio, aí também a gente gravava uns registros assim. Mas na época da Flicto, já tinha uns celularzinhos maneiros rolando com os bagulhos de gravar áudio, tá ligado? Mas aí a galera não se importou, né? E aí foi isso. Depois a banda, o Coqueiro, rolou uma ocupação. Ah, depois disso rolou uma ocupação no complexo, lá em frente à casa do Chinchila, que a galera descobriu uma casa lá que tava abandonada lá, e aí ocuparam, e aí rolou, era o abrigo nuclear. E aí foi os últimos momentos da Flicto, foi ali. Aí o Coqueiro depois viajou pra Bolívia. Aí aconteceu várias coisas com ele lá, foi preso e tal, né? A gente fez a campanha pra ajudar ele lá e tal. E aí ele tá fora do Rio, desde então a Flicto nunca mais tocou. Acabou assim, né? Na verdade não foi nada, né? Aconteceu, né? Ele viajou pra Bolívia e tal, e aí se fragmentou a banda, né? E aí não conseguimos nunca mais voltar. E aí acabou não registrando mais nada. Eu nem lembro, na verdade, mais como é os sons, assim, pra tocar, tá ligado? Já me esqueci tudo. Mas é isso. Eu vou dar só uma lida aqui no release, né? Pra completar o coisa da Flicto. E vai estar rolando aí nos programas aí. Durante o programa aí vai estar rolando uns sons aí, né? Da banda aí. Não é muita coisa, mas vai dar pra dar uma gastada aí. Então eu vou ler aqui o release e umas letras também, só pra completar. E aí o release é o seguinte: banda punk que rolou entre 2012... Ah não, esse não é o release, é ainda, essa é a minha descrição que eu botei no blog, né? Tô confundindo com o release. É banda punk que rolou entre 2012 e 2015, com proposta de expressar seus sentimentos, ideias, sonoridade brutal e antimodista, que nega e pisa em toda a merda que acontece em nossas vidas punk. Ah, isso é do release sim. Eu tô viajando. Renegamos toda a falsidade e hipocrisia dos meios de socializações e banalização, e os que deturpam a cultura punk, o faça você mesmo, com suas modinhas, culto a bandas e seus visus comprados. Abominamos os que vendem, comercializam, massificam a cultura punk, como um mero adereço produto. Primamos pela troca de punk para punk. Vivemos uma cultura de ruptura, um pensamento pessimista acerca de toda essa sociedade mentirosa e imbecilidades culturais, que nos faz tentar viver e criar nossos próprios meios e relações de vivência, que na maioria das vezes podem ser frustrantes, mas que é tentado e vivido com intensidade. A sobrevivência nesse cotidiano desgastante, pessoas idiotas sociais, entidades fascistas e outras bostas, é sufocante e desgastante. Mas o punk está à margem disso, deles e pronto para esmagá-los quando cruzarem nosso caminho. Estamos vivos, ativos, desdenhando, renegando. É prazerosa a responsabilidade punk para com o que é social e suas manifestações superficiais. Então, rolou uma confusãozinha na leitura aí. Eu fui ler no do blog, o que eu postei lá no blog, porque o release original eu não achei da Flicto, e esse que tá no blog tá muito ruim, não dá pra ler quase nada. Não sei o que é que o blog fez, que encolheu o bagulho, sei lá, perdeu a qualidade. E aí eu não achei a colagem original. Mas quem quiser dar uma entrada lá no blog, por dimensões marginais, tá lá. Dá pra sacar assim mais ou menos, mas não dá pra ler o trecho. Mas aí eu transcrevi, acrescentei alguma coisa ali, né? No início, mas aí por isso que eu confundi. Aí é o release, né? E embaixo tem as letras, né? E aí a primeira letra, que era do Coqueiro, que ele fez, essa chama Jeová, é machista, xenofóbico, opressor, homofóbico. Sua existência depende da ignorância humana. Caminha nos corações de covardes inconformados, que não querem e não aceitam, que tem que lutar. Espalha o terror, escraviza nossas mentes, nos ameaçando depois de morrer. Espalha o preconceito por toda a humanidade, ninguém para sua sede de poder. É, Jeová não, Deus não. Ensina o ódio, a intolerância à humanidade. Diz que é contra a opressão, não podemos lutar. Atrás das mentiras esconde sua inexistência, num livro feito pelo homem para nos manipular. Através de guerras, derrota outras crenças, se tornando o único Deus opressor. Com todo ódio, dizimou vários povos da terra. Será, cristãos, que tudo isso é amor? Jeová não, Deus não. Aí a próxima letra, essa foi o que fiz, A Busca de Novos Horizontes, que é o primeiro som, que até tem um videozinho também lá na postagem do blog, que é do ensaio que eu falei, que aí gravou só um trechinho da música. É, dentro da minha cabeça se explode um campo minado, dentro de uma subvida louca me agarro a meus horizontes, na incessante redescoberta das origens, buscando refazer de hábitos desarrotinados. Quero querer muito mais do que eu quero, priorizar várias formas dessa contracultura e fazer dessa retrospectiva que me é lembrada a todo momento eclodir, estremecer-me à busca incessante de novos horizontes. Aí outra letra, Apocalipse Nuclear, essa era do Coqueiro. Doença, guerra e fome nos guiam para a morte, e o terror capitalista vem nos massacrar. Eles olham para o céu suplicando por ajuda, mas não existe nenhum Deus para nos salvar. Apocalipse Nuclear. Vivemos na miséria enquanto eles compram armas. Nós fomos condenados a viver na podridão, sempre oprimidos e sempre humilhados, e o perigo nuclear aterrorizando o coração. Apocalipse Nuclear. E agora a única coisa que nos resta é sofrer, e o nosso futuro será apenas morrer. As esperanças se esgotaram e ninguém vai mais lutar, e continuaremos criando armas para nos matar. Apocalipse Nuclear. Sei quem sou eu e o que quero, mas isso tudo é tão ilusório, tão vago, tão vazio, tão absurdo, se é que isso seja algo ou apenas meu abismo particular. Aí tem uma partezinha da letra que é Esperanto, que o Coqueiro sacava de Esperanto e estudava isso na época, cantava, aí ele cantava umas partes em Esperanto, e aí sempre rolava isso em algumas letras, de ter uma parte em português ou tem em Esperanto. Aí eu já não sei ler, meio complicado essa parte aí, mas aí tá lá no blog, quem quiser dar uma olhada lá. E aí a próxima letra, Soldados. Soldados alienados por uma pátria idiota, que nem se importa se irão viver ou morrer. Soldados orgulhosos por seu patriotismo, que os levam à morte com a ordem de um imbecil. Soldados dão sua vida em uma guerra de bosta para um fascista mostrar seu poder. Soldados. E ao fim da guerra, perdem suas vidas e suas. São histórias e seus pedaços ficam pelo chão. Soldados. A próxima letra é Abismo, que aí ela começa com uma parte em Esperanto, que é a mesma parte de baixo, né? Aí, sei quem eu sou e o que quero, mas isso tudo é tão ilusório, tão vago, tão vazio, tão absurdo. Sei que isso seja algo ou apenas meu abismo particular. E aí, é isso. Aí lá no blog tem um logozinho que o Stitch que tinha desenhado com a Flip, que é um nomezinho assim, escrito assim, tipo... As letras são tudo com uns espetados assim, né? Parecendo como se fosse uns cabelos espetados ou rebitados, né? E aí o O do Aflito tem uma cabecinha, né? Tipo, seria um O, né? Só que com um moicano espetado, assim, né? E uma foto da gente embaixo, assim, dos quatro, assim, né? Da formação quando tava os quatro, né? E aí é isso, isso aí foi a banda Aflicto Noise Core Punk. A gente costumava falar que era Noise Punk, né? Nem Noise Core, mas ao vivo era muito Noise Core. No ensaio era, a gente, né, rolava umas sons mais pá, mas ao vivo era muito desgracento. Da hora, mas foi da hora essa época aí. Valeu, isso aí foi o 12º programa aí com o Zine, Catastrofilia e a banda Aflicto. We'll be right back. agora. Ok? Vamos ver agora. Ah! do subúrbio. Aí, tá drogado. Drogas. MP3, leitinho na mamadeira. Macarrão com salsicha. Luke, vai tomar um pouco. Bandas que rolaram no programa: Derriba-te os Muros, Indigente e Aflicto.